Olá, olá, Ivendil, ao vivo. Pela primeira vez em 25 mil anos a gente tá gravando pessoas de novo, né? Qual foi a última vez antes disso? Foi quando eu vim pra cá uma vez que eu vim visitar. Mas foi tipo pré-2020, né, muito? Eu acho que sim, acho que sim. 2018, 2019. Deve fazer isso. É, deve fazer esse tempo sim. Porque eu acho que a última vez que eu vim a gente não gravou, né? Não. Não gravou. É. Então foi a penúltima vez que eu vim. É, foi tipo 2019. Foi lá em casa, eu lembro disso. Eu tenho essa memória, eu só não consigo posicionar na cronologia, assim, do tempo, entendeu? Ao vivo eu não sei, porque a gente gravou, não lembro. Deve ter sido alguma bobagem. Mas hoje, da última vez que a gente voltou com algo muito clássico nosso, que é falar da temporada de Doctor Who, né? Dessa isso, vez, a gente nunca terminou a primeira, teve toda uma segunda. Eu não assisti ainda a segunda. Assim, confusões de bastidores. Agora a série tá praticamente no limbo. É, não tá tendo, né? Acabou. Acabou, tudo isso aconteceu e a gente não comentou. Exato. É. E... Um dia, talvez em breve. Né? Agora a gente vai gravar. Por que eu tô gravando ao vivo rapidinho enquanto o pessoal, eu voltei pra campus? Estou aqui, foi por tempo indeterminado. E enquanto eu estiver aqui, a gente vai gravar ao vivo. É, o Milei deportou eles, né? Sim, depois de ser deportado pelo Bolsonaro pela Argentina, eu fui deportado de volta pelo Milei, né? Os governos de extrema-direita ficam jogando ping-pong comigo. Aí em 2026, quando a direita ganhar de novo aqui, né? Pra onde, pra onde eu vou, né? Não sei nem se vai ser pra lá. Dessa vez eu acho que eu vou tentar ir junto, porque não tô aguentando mais não. Mas aí a gente vai voltar a fazer outra coisa clássica. Voltamos fazendo outra coisa clássica, que é os animes da temporada. Temporada de quê mesmo essa? Verão. Isso é verão, né? Verão. Que é verão aqui também, porque a maior parte do tempo tá mal calor, agora tá frio, mas faz um calor do caralho aqui. Então. Sim, no geral sim. Mas bem, e aí assistimos, né? A regra foi o seguinte, como essa temporada tava com muita continuação, a gente decidiu que a gente podia ver os primeiros episódios da primeira temporada dessas continuações, já que a gente tá bem desatualizado, né? Eu tô... Alguns eu já tinha começado, todos eles, na verdade, eu já tinha começado a ver alguma coisa de cada um, né? Mas nenhum deles eu cheguei a terminar e alcançar agora a segunda temporada, infelizmente. Metade dos estúdios que eu vou falar hoje, esse aqui é do estúdio tal, são estúdios que eu nem conheço, nem sei qual é. Então, o que acontece? Antigamente, um dos critérios, né, que eu usava pra... decidi se eu ia tentar dar uma chance pra um anime desses de temporada, assim, era ver o estúdio que tava produzindo. Né? Acho que todo mundo, né, obviamente, tá sempre procurando a referência do estúdio. E hoje em dia tá muito difícil, porque realmente é muito nome louco, aí você fica com a impressão que vai ser uma merda, que é um bando de novato, mas aí você vai ler sobre estúdios próprios que na verdade são antigos, já fizeram um monte de coisa. Tá desde os anos 70 aí. Aí você fica assim, porra, teve hiatos, o que eu não conheço? Vocês faziam comercial, que porra é? Eu acho que eram os piores animes da temporada, né? Os que a gente não chegava a assistir. Uh-huh. Eram os que eles faziam, sei lá, ou algo assim. Mas realmente, tem muito estúdio novo, eu acho que isso é bom, que bom, né? Não sei, Depende se os antigos ainda estão lá. Alguns estão, né? Eu sei que o Bones ainda tá aí, a gente vai falar do Bones hoje. E eu lembro quando, tá aí. Quando o tópico era como, né? Que outro Animation ainda está aí, velho, batalhando, que bom, né? Né? Cara, que uma bom. Coisa linda. Que bom. Os únicos que ainda fazem trabalho analógico, né? Eles ainda pintam as células. Acho que sim, é o único estúdio que ainda faz. Não sei se eles fazem tudo, né? Eles ainda. A gente tá numa época que estão misturando muita animação. Assim, né? Não, eu acho o seguinte, eles podem fazer no papel, mas eu acho assim, usar celulóide, assim, isso acho que nem existe mais. Não, acho que a foto não é mais, né? Acho que eles digitalizam. Digitalizam o papel e acho que a pintura é tudo digital também. A pintura, você acha que é digital? Eu já não sei. Será? Não sei. Eu acho que o que mais faz. Que diz que mais faz próximo ao clássico é o Ghibli mesmo. Sim. Mas de estúdio de TV eu sei que. Não sei não sei o quão roots, né? Quão raiz é, mas eu sei que eles são os que mais usam técnicas analógicas, né? Apesar da gente estar, como eu disse, nesse momento em que estão misturando muito, né? Muito. A gente. Não é só o CG. Nesse momento em que o CG vai entrando dentro do anime, eu vou reparando que eles estão começando a experimentar mais com fotos reais, com stop motion, play motion, ou 3D imitando stop motion, né? Mas assim, né, é o que eu sempre, não sei se eu já comentei isso aqui, eu acho que sim, porque tem esse estúdio Orange Studio, que faz Beastars, que fez aquele das meninas que são pedras preciosas, esqueci o nome. Eu esqueci o nome também. É, eles fizeram agora um chamado Trigun Stampede. Ah, teve um remake do Trigun, isso? Isso, sim. Eu cheguei a ver alguns episódios também, é maravilhoso. E assim, eu odeio anime CG, né? Geralmente é muito tosco, eles têm uma dificuldade em conseguir chegar lá. É, não que os americanos sejam muito melhores, eu também acho a animação americana hoje em dia tá extremamente tosca, uhum, em toda parte, tá uma coisa assim, deprimente. É, mas o CG em anime nunca é muito legal, mas esse estúdio sabe fazer, eu não entendo, eu não tenho, assim, repertório técnico para poder explicar. Eu só sei que você olha do o anime que eu deles, sei é direção de arte, né? Você vai aprendendo... Eu sei, eles são os pessoal, assim, porque o problema para mim que muito anime CG tem... em diferentes níveis, dependendo da produção, é que os personagens ficam um pouco inexpressivos. Uhum. Né? Aquele traço que é parecendo umas action figures, assim, né? Sim. Com uma cara só sim, meio muito estranha. Um bonecão vazio. O Orange, pelo menos, eu sei que eles brincam mais com texturas, com técnicas de pintura e tudo mais, o que ajuda a disfarçar, eu acho, a estranheza. Uhum. É, você tem Arcane, por exemplo, que é maravilhoso, né? É a uhum. coisa CG, melhor coisa CG que eu já vi na vida, assim, desenho animado. E eu acho que o segredo tá ali só na pintura mesmo, né? Mas eu acho que os personagens deles são muito expressivos. Acho que além também. Da pintura também tem uma questão dos quadros, né? É. Porque era mais comum fazer CG numa taxa de quadros maior do que a animação 2D, né? É, e aí começaram a fazer aqueles animes, uhum, aqueles desenhos. Tem desenho americano também, né? Uhum. Que é em 3D, mas que eles colocam a taxa de quadros, a gente até repara um certo engasgo, né? Só que eu vou reparando que eles vão cada vez mais aprendendo a trabalhar com o CG nessa outra taxa de quadros. E aí essa animação também vai ficando mais fluida e vai intercalando melhor com o 2D. Sim. Não, nos Estados Unidos isso está super em alta agora, né? Depois do Aranhaverso, que, uhum, que meio que inaugurou esse estilo. Depois teve um filme lá do Gato de Botas, que foi meio assim também. E de repente tudo está saindo assim agora. Uhum. Basicamente é só a Pixar que continua fazendo, né? A Disney fazendo as coisas mais antigas, mas assim... Todas as animações da Sony que saem, não só Aranhaverso, estão saindo com esse estilo de... Eu vi agora lá... De 3D, buscando estética de 2D, né? K-pop de Moonhunters. Exato, é assim acabei, mesmo. Acabei de assistir recente. E é exatamente esse estilo da Sony, né? Mas bem, os animes da temporada, né? Então vamos começar por esses que a gente roubou. Por esses. Eu sinto... A gente não concluiu o que a gente estava falando, mas eu não lembro exatamente qual era o ponto. Será que a gente não concluiu? Eu acho que ficou uma coisa estranha, mas tudo bem, mas que eu não lembro qual era o ponto também. Mas então... aqui é fluxo mental, né? Okay. Aqui é deixa rolar. Se a gente lembrar, a gente volta atrás. Bem, então a gente ia comentar dos animes que a gente viu roubando, né? Que a gente não assistiu a continuação, mas que a gente assistiu algo da primeira temporada. Você já tinha assistido alguns, né? Eu assisti agora. E bem, o primeiro deles... Eu vou olhar aqui, eu tô com a pauta no celular. Vai ser Dandandan? Vamos começar por Dandandan? Primeira coisa que eu tô sentindo... É porque assim, também, Dandandan não é a Shonen Jump clássica, né? Ela é a Shonen Jump Plus. Uhum. Que não tem exatamente uma demografia, eu tava lendo, né? Uhum. Ela não é só shonen. Ela tem manga shonen, manga seinen e tal. É interessante como que isso tá acontecendo com duas revistas online, me parece. Uhum. Elas não têm uma demografia tão... engessada. Tão clara. É. Então a gente sempre sobre o mangá, a demografia do mangá pela revista onde ele sair. Sim. Porque a revista era sempre a mesma demografia. Uhum. Não tá dando mais pra ter toda essa certeza. Uhum. E tem determinados mangás que você não sabe direito. Uhum. Eu sei que eles são, o shonen, o seinen. Eu acho que, isso é só especulação, né? Mas talvez tenha a ver, por exemplo, da mesma forma que depois que o streaming começou, né, a fazer audiovisual, originais, né? Você vê que você tem séries um pouco mais variadas, diferentes gêneros, diferentes tons e tudo mais, porque qualquer um pode acessar. Uhum. Eles têm a censura ali em cima, só que ninguém respeita isso, uhum, entendeu? Quer dizer, é muito mais fácil chegar em qualquer público, então acaba sendo só uma formalidade, né? Talvez tenha uma coisa semelhante ali, né? Como você não tá vendendo em banca, qualquer um pode acessar online, você pode vender para todos os públicos, assim, mais facilmente. Sim, sim. Entendeu? E aí isso vai fazendo com que o é um modelo de venda diferente, que eu acho que permite esse tipo de... flexibilidade. Não, é claro, sim, você não precisa seguir o padrão de distribuição que sempre se seguiu na mídia impressa. Porque esses serviços se parecem mais. O Shonen Jump Plus é mais um serviço, né? Tipo pra ser tipo um Netflix, né? Uhum. No Netflix você vai achar todo tipo de coisa. Uhum. É pra todo tipo de público. Então, eu acho que vem muito disso, sim. Inclusive. E isso vai fazendo com que as obras vão podendo mesclar mais. Então, é interessante que, pelo menos por enquanto, né? Eu percebi isso. Pelo menos por enquanto, às vezes ele traz elementos muito clássicos de Shonen, assim, da Shonen Jump. O episódio do treino. Aí tem a mestra e ele treina, e tem lá como se fosse o Kakashi treinando, né? E às vezes ele vai para um outro lado muito mais distinto, né? Falando de temas mais maduros. Gênero é um assunto frequente. Ele flerta um pouquinho ali com o seinen, talvez, né? Poderia facilmente ser um seinen, dependendo. Isso, só que assim, é interessante como que antigamente a gente via esse seinen que tinha um gostinho de shonen, mas eles não traziam o trope com essa força com que você de repente vê, né? Então é interessante, você tá vendo um seinen que de repente tem um episódio de shonen no meio, né? Então, a minha principal, assim, crítica a Dandadan, que não é uma coisa que necessariamente me incomoda, assim, né? Talvez impede um pouco que se torne, pra mim, aquele favorito que é pra todo mundo agora, entendeu? Porque ele tá muito na moda agora, então o povo ama muito, né? Mas eu não consigo ter isso tudo, porque eu acho ele um pouco derivativo, entendeu? Ele é uma costura de um monte de coisa que a gente já viu, realmente ele tem um estilo próprio, ele tem personalidade, ele não é genérico. Sim, não. Né? Não. Mas, não sei, assim, apesar de eu gostar muito das ideias, da cabeça dessa pessoa que escreve isso, entendeu? Principalmente depois que... Você viu quantos episódios? Vi só três. Ah, então tá muito no começo. O que acontece? O que eu fiz, né? Eu acho que eu vi uns 7 episódios assim, da temporada, né? Mas eu li o mangá, o equivalente à primeira temporada, e já o equivalente à boa parte do que tá sendo adaptado na segunda, tá, entendeu? Uh-huh. Então, apesar de não ter visto, eu tenho mais ou menos uma ideia. E assim, a primeira temporada termina... Vai terminar... Não é spoiler isso, né? Mas vai terminar bem no começo desse arco seguinte... Que é o primeiro, assim, é o Frieza, entendeu? É o primeiro grande arco, entendeu? Aí agora, assim, o plot desse arco é tão doido que eu comecei a me apaixonar mais, entendeu? Só que a primeira temporada, apesar de alguns destaques pra mim, de ideias e tudo mais, eu realmente estava achando muito, não genérico, mas assim, muito derivativo pra eu realmente me apaixonar por completo, entendeu? Tem essa... Pelo modelo dos animes de hoje em dia, seja temporada de 3 episódios, né? Primeira temporada de 3 episódios. Não tem, para mangás mais longevos, assim, né? Mangás que se esperam que vão ter pelo menos mais de uma decena de volumes. Esse começo devagar acaba ficando uma temporada inteira que é só o comecinho lento. Sim. Eu vejo muito isso em Sekai também. Todo Sekai que eu vou ver é assim. Porque é baseado numa série de novels, tem 20 novels. Aí tem só a primeira temporada, tipo, ele é tipo uma criança. É o epílogo, é o prólogo. Ele rala o joelho, aprende a cozinhar, aí viaja a primeira vez, vê como é que é ali. Vai na praia. Acabou. Aperta os peitos, sai do nariz. Isso. E aí acabou. Então, eu acho que fica um pouco desse sabor, assim, né? No fim das contas, ainda o anime ainda é uma propaganda pra você lá ler o mangá. Porque assim, antigamente, acho que quando tinha 20 e poucos episódios, né? Se todos os 20 e poucos não tivesse filler, né? Tivesse mangá suficiente pra eles, você conseguia, né, pegar mais... O clímax da sua temporada era um pouco mais grandioso, de repente. Você conseguia alcançar esse primeiro grande arco que vem depois, né? Exato. Mas assim, não que a primeira temporada de Dandadan não tenha confrontos épicos. Tem também coisas muito loucas. Vai ter um... O próximo episódio eles vão tretar com a Tuba dele, né? A Granny. Com o quê? Com a Tuba Granny. Eles vão enfrentar a Tuba Granny, sim, não, sim, aparentemente, sim, como uma chefona. Sim, ali. Sim. Ela é bem legal, essa vilã. Depois vai entrar um confronto que eles têm na escola, que é visualmente... Então, isso que é interessante também, né? O anime, o que ele faz melhor pra mim é o setting das batalhas. Porque até agora, acho que eles só se enfrentam assim, em escola, o túnel, né? É mais comum. Mas você vai ver que cada novo confronto vai ter todo um setting, entendeu? Diferente. O cenário, o local, as regras, o que tá acontecendo, entendeu? Eu fiquei com a sensação de que as cenas de ação são um pouco como as de Demon Hunter. Demon Slayer. Demon Slayer. Isso. Que é maravilhoso, é o melhor que o cenário é muito importante, né? o campo de batalha é um personagem por si só e vai ser importante ali. Exatamente. Tanto nesse confronto que eles têm na escola, quanto o setting dessa batalha, desse arco que está sendo contado na segunda temporada, é assim, é uma viagem. É muito louco, é porque é um negócio que... Porque isso que é legal também, Dandadan, ele tem uma lógica muito própria de mundo, é um mundo muito parecido assim, com o mundo normal, entre aspas, né? Tirando o sobrenatural, mas na verdade tem várias regras ali que só fazem sentido ali. Uh-huh. E eles não vão se preocupar explicando muito não, entendeu? Eles vão falar, olha, aconteceu isso e isso, entendeu? Uh-huh. Aí você fica, tá. Entendeu? A minha mente cínica e já de adulto, amargurado, fica procurando uma explicação e não vai ter. Não vai entendeu? Ter, mas assim, eu tá acho que é, mas eu acho que isso é interessante, porque... Apesar dessa minha crítica, né, de ser, no geral, meio derivativo, as situações são muito distintas, assim, tem muita personalidade. Uhum, essas lutas são muito criativas. Assim. Logo no começo, agora, eles já começaram a borrar um pouco a distinção entre o fantasma e o alien. Uhum. Acho que isso eu achei que veio meio cedo. Eu achei que a gente ainda tem essa... E o design, velho, o design, principalmente de quando ele tá controlando o poder da Turbo Granny, me lembra os Hollows de Bleach. Sabe quando os Hollows começam a aparecer total, com a forma humana? Total. Muito parecido o design. Usando a mascarazinha que cobre parte do rosto, né? Sim, sim. Igual. Mas eu acho muito estiloso, assim. É muito estiloso, é um anime estilosíssimo. Os alienígenas são muito... E no mangá, assim, né, tem... O mangá também é muito bem desenhado. É um desses casos que tanto o mangá quanto o anime vale a pena você consumir, porque o traço é lindo, maravilhoso, né? Eu gosto muito, então é muito legal ler o mangá por isso, pra você ver mais os detalhes. Aquelas vantagens que o mangá tem, né? Sempre com relação à animação, assim, dependendo. Às vezes os personagens são mais expressivos, tem, né, umas coisas assim. Só que o Dandadan consegue fazer bem as duas coisas, assim. O mangá é muito bom. E a animação é acima da média também, né? Uhum. É muito bonito. É uma... Né, toda vez que eu vou ver um anime que é baseado no mangá, fica aquela dúvida. Uhum. E aí, eu gostei desse anime. O que eu quero é ver esse anime... Exatamente. Ou quero ler o um mangá história, desse anime. É. Exato. E o Dandadan me deixou muito na dúvida mesmo. Eu fiquei, tipo... Porque, realmente, a animação, ela é excepcional, né? É. Ela é muito, muito detalhista, tem Eu gosto da movimentação, sabe? O episódio inteiro é animado com carinho. Uhum. Eu vou reparando em outros episódios da temporada, outros animes da temporada, que deixam só pra cena de ação do episódio ser bem animado, e o resto é tudo parado. Sim. Não é o caso de Dandadan. Às vezes eles estão na escola fazendo coisas triviais e tal, e ângulos de câmera interessantes estão sendo explorados, iluminações interessantes estão sendo exploradas, e animação com detalhe de expressão corporal. O que eu tô achando interessante dessa era que a gente tá vivendo, que eu não sei se já foi assim alguma vez, realmente não sei. Mas assim, antigamente, né, geralmente, o anime que era baseado naquele shonen mais famosinho do momento, ele era até mais tosquinho, justamente, porque não precisa se esforçar muito, entendeu? A marca aqui já é grande. Só que hoje em dia não é assim, porque, sabe, o anime de Demon Slayer foi um mangá da Shonen muito famoso. Sim. E o anime é deslumbrante. E eu acho mais legal que o mangá nesse caso, porque eu fui tentar ler o mangá e achei meio estranho. Eu sei que o anime de Boku no Hero Academia tem uns momentos bem, bem, bem bons também, assim. Momentos, mas é. Momentos. Mas ele é um pouco, ele é um meio termo, né? Ele é um pouco irregular. Eu vi um pedacinho. Mas também tem uma qualidade muito boa, né? O Jujutsu Kaisen é maravilhoso também. Enfim, é Chainsaw Man, que foi perfeito, assim, né? O povo não gostou muito não, mas eu achei perfeito. E cada vez mais são os animes da Jump Plus, né? É. São os mangás da Jump Plus que vão ganhando anime. Uhum. Os da Jump mesmo. Chainsaw é Plus. É Plus, Chainsaw Man, Jump Plus. O Kaiju, na Berate, é Jump Plus. Acho que tem pelo menos mais outro na nossa lista, que também é Jump Plus. É o que tá quente no momento, né? É esse estilo que mescla... Uhum. Demografias, né? E inclusive, né, só um adendo rapidinho, a Shueisha agora tem esse site chamado Manga Plus, que é uma iniciativa muito interessante. É uma pena que praticamente tudo está traduzido só em inglês. Pouquíssimas opções em português, né? Mas é um site, aplicativo oficial. Você, se não me engano, consegue ler os primeiros capítulos de graça de vários mangás. Tem alguns que você consegue ler inteiro. Eu comecei a ler por lá, e alguns, né? E os que eu li até agora eu tô lendo direto, sabe? Alguns que estão saindo semanalmente, sai lá. Eu não sei exatamente qual é o que eles estão ganhando com isso. Eu não entendo qual é a lógica, porque eu não tô pagando nada. Eu tenho um subscription que você pode ter, mas eu não tô. Eu, até agora eu tô usando a versão gratuita. O que você ganha com subscription? Então, porque teoricamente tem uns que não estão, por exemplo. Ah, tem uns, ainda tem não passou, uns... ainda não quis nenhum que não que tivesse pago. É, por exemplo, tem uns assim, você lê os três primeiros capítulos e aí você consegue ler o que tá saindo semanalmente. Tipo, você lê aquele miolo ali, você tem que pagar, coisas assim. Só que eu, por algum motivo, não encontrei um desses ainda. Então não tô entendendo, entendeu? Mas assim, é interessante. Acho que você queria também e toma, e, assim, criar o hábito, né? Você cria o hábito no público de jogar assim, online. É, tinha que popularizar no Brasil, porque aqui no Brasil já tá mais do que popular o streaming, Netflix, Max, tem tudo aqui, né? Todo mundo já sabe usar, é lindo. Tinha que popularizar no Brasil um serviço desse de streaming de quadrinhos para facilitar a nossa vida. Assim, né? Entendeu? Pra gente parar de ter que ficar baixando coisa, ou então baixando aplicativo. Esses aplicativos malucos, entendeu? Tem uma coisa assim de fácil acesso. O Manga Plus é legal porque além de tudo é de graça. Acabei de me lembrar aqui anime de vez em quando ele fica meio rapey, né? O Dandadan. Logo no primeiro episódio ele já tem isso, né? Um excesso de desculpas pra mostrar a menina com roupa de baixo que eu acho até excessivo. Até pra personagem, sabe? Não combina, fica até um pouco dissonante. Com o mangá. Eu acho fascinante como que o Japão ele não recebeu o memorando. Entendeu? Ele não se importa. O woke não aconteceu no Japão de forma alguma. Então, é por isso que eu passo um pano e falo assim, não é maldade, entendeu? É porque você tem que entender que a visão que eles têm de uma personagem feminina ainda é de um autor dos anos 80. Entendeu? E ela até que é desenvolvida. Muito bem. Então, eu acho interessante como que a personagem não se reduz a isso, né? Sim, eles não se importam, por exemplo, com a problemática extra dela ser uma colegial. Eles não veem isso como um problema. Eu entendo até por que essas cenas estão lá, porque nesses três episódios já fica bem claro que gênero é um assunto muito grande, muito forte, entre os dois personagens protagonistas. Sexualidade é um anime muito horny. Bastante, é sim. Isso que é bom, sim, entendeu? Sim. Ele também flerta com isso, uma coisa meio... Como é que é o nome? Desse estilo que é mais racy. O Echi? Echi, isso, entendeu? Sim, ele tem um pouco, né? Ele tem um pouco. Porque ele tem... Não sei o quanto vai pra esse lado, né? Mas ele tem bastante abertura pra tons de romance, né? Entre os protagonistas, né? Mais romance do que um shonen típico, né? Exato, exato, né? E essa coisa do casal, né? Que também já vi em outros shonens mais recentes. Está acontecendo cada vez mais. Você tem um casal de protagonistas, né? Ao invés de... Só que esse tem muita química, né? Eles têm muita química, sim. Eles você funcionam torce muito bem muito juntos. Por eles, Então eu entendo ter essas cenas, porque gênero é um assunto que eles estão tratando. Sexualidade também, como você falou, né? Tanto que, eu vou falar um pouquinho de outra parte que me chamou bastante a atenção disso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma falta de delicadeza, de agência, sabe? Da personagem. Né? Já que a gente tá falando de sexualidade e ela vai ser colocada nesse tipo de posição, por que que a sexualidade é algo que só é usado contra ela, né? Então, esse tipo de coisa. Mas, enfim... Eu acho que é porque, basicamente... Enfim, é triste, né? Mas os caras têm muito fetiche, né? Com esse tipo de coisa. Sim. Entendeu? Com estupro. Sim. Né? Então, eles usam a cena, porque aquele negócio, existe uma forma correta de você falar desse assunto. Não é que a personagem não pode sofrer um assédio sexual, né? Mas tem um motivo certo pra fazer, tem um jeito certo de mostrar, né? E ali não, ali é uma coisa que você vê que não, ninguém, ele não tá pensando em nada, assim. Ele só tá pensando mesmo, ela é bonita, vamos mostrar ela de calcinha. Isso é tchan, entendeu? É interessante, coisas que aliviam isso. O menino passa por uma situação similar, né? Ele também... Então os dois, na verdade, sofreram um abuso físico ali, Ele adora desenhar, né? Anatomia, tem muito isso também, porque... Tem um personagem, né? Tem um antagonista mais pra frente que é uma pessoa, assim, é um tipo... Tem um corpo, assim, todo sarado, como se fosse um homem muito musculoso, né? E ele tá de cueca. Então, ele desenha o cara em todas as posições, o cara dá um chute, tem um close do sacão do cara, entendeu? É muito homoerótico, assim, esse cara. Então, E isso realmente, você vê assim, bom, pelo menos você vê que ele gosta de desenhar corpos nus em geral. Uhum, entendeu? Sim. Homens e mulheres. Sim. É, e o que eu tô achando interessante nessa exploração de gênero é justamente o lado do rapaz, do menino, né? Porque foi uma coisa que eu intuí, assim, assistindo. Eu virei e falei, pô, esse personagem é meio cool de como um personagem trans. Quem? O... Como é que é o nome dele? O menino. O protagonista? É, ah, é, sim. É... Porque ele literalmente é removido do gênero, né? Uhum. As generais dele são sequestradas, uhum. O que remove ele em parte, né? Desloca ele, uhum, dentro do espectro de gênero, né? Uhum. É, e tipo, o poder dele vem da ligação dele com uma velha, né? Uhum. Com uma mulher velha. Verdade. É, então, quando eles entram nessa energia e tal, ele tá explorando um outro tipo ali de feminilidade. Verdade. E tal. É, eu fiquei com essa sensação, fui ver, ah, tem alguém falando disso, e eu descobri onde estão falando disso. No AO3 tem fanfics. É, tanto dele transmasque quanto transfem. Que é, legal. E eu achei interessante. É, ele tá nesse espaço neutro, uhum, espaço de explorar a sexualidade, uhum, neutra, onde ele se desloca. Uhum. É, e minha intuição ali, outras pessoas pegaram também. Que foda, não tinha pensado por esse lado, mas faz todo sentido. Então, acho que é isso. Algo mais sobre Dandadã? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a primeira temporada então é muito boa, tenho certeza que a segunda está sendo também. É, essa história é, saiu um filme, né? Com, parece que editaram os dois primeiros episódios da temporada num filme e agora está sendo a temporada mesmo, né? E eu pretendo continuar. E assim, apesar de estar tá acompanhando o mangá, que eu vou continuar lendo, eu tenho vontade de acompanhar o anime também. Uhum. Né? Esse negócio que a gente tá falando sobre o que eu faço. Mas nesse caso, os dois são tão bons que acabam se complementando. Sim. Né? Recomendo muito o mangá, porque como eu falei, eu acho o traço dele muito lindo, né? E tem, enfim, ângulos e expressões, detalhes, nuances, que não traduz para animação, por melhor que ela seja, né? Uhum. Você tem que dar aquela padronizada assim, né? São outras pessoas desenhando aquilo, enfim. E tem que ser animação friendly ali, né? É, então vale muito a pena. Mas a animação também é feita com muito cuidado, como você falou, né? Então eu acho que qualquer uma das escolhas a pessoa vai estar bem servida. Um fator que me faz escolher o anime em relação ao mangá muitas vezes é o anime ser colorido. Tipo, o jeito como o anime trabalha cores e ter variedade de cores. Uhum. Né? Porque é justamente o que o mangá não vai nunca conseguir ter. É, poxa, que merda, né? É, então, às vezes, quando o anime é mais dark, mais escuro, mais não faz muita diferença. Eu vou te falar, eu tô sem nenhum pudor. Projeto aí, né? Que eu tenho uns 10 anos de retomar ler One Piece. Começar do começo, tipo, de fato, ler tudo, né? Uhum. É, e sem pudor nenhum, só pra poder dar um ânimo, dar um gás, porque eu já comecei esse mangá diversas vezes ao longo da minha vida, né? O máximo que eu li foi uns 7 volumes, eu sempre tenho que começar de novo. Tá. É, então dá muito desânimo começar de novo, você acaba não começando nunca, não, né? Não, tá. São 7 então, volumes de quanto já? Acho que 200. Mil, sei lá. 10 mil. É, aí o que acontece? Eu baixei uma versão colorizada oficial, uhum, que é digitalmente colorizada por outras pessoas, tenho certeza que o Oda, né? Não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas eu baixei sem nenhum pudor. Vou ler assim, porque isso vai me animar, vai dar um trazer um frescor ali, entendeu? Pra eu poder não sentir que eu tô dispensando meu tempo relendo algo que eu já li mil vezes. Isso me ajudou um pouco com o Jojo, que exatamente pelo mesmo motivo. Eu baixei também uma versão colorizada de exatamente pelo mesmo motivo, porque eu já comecei o mangá de Jojo 1 milhão de vezes. Eu também. Eu não tenho coragem de só começar lá no arco 3, que é quando falam que acabou de verdade. Nem eu. Eu nunca terminei a primeira parte, né? Eu já consegui terminar a primeira já na quinta vez que eu tava vendo. Mas eu tava amando, não sei. Mas que na eu segunda eu também fiquei tipo... Sabe? E ela ainda é mais longa, né? Porque o primeiro, pelo menos, é um arquinho curto. Uhum. O segundo já é um arco maiorzinho. Você fica... E só fica bom no 3, é verdade? É no 3 que começa a ter os stands. Fica bom, entre aspas. É no 3 que começa a ter os stands, né? Que começa a ter algumas coisas que são muito características. Não, mas olha só, Jojo, definitivamente, colorido ou não, eu sempre vou preferir o mangá. Porque eu não acho a animação tão boa. Uhum. E eu acho que o traço do cara é muito mais maluco no mangá, principalmente o primeiro. Uhum. Que já é antigo, né? Quando você vai vendo o anime, ele já dá uma atualizada. Sim. Só que o traço dele é muito insano nessa época. Sim. Sim. Né? É porque já é estiloso, mas é estiloso e antigo. Sim. Aí fica um negócio muito louco. Esse perfeito. Segundo arco é uma doideira nesse quesito. Uma doideira, assim. Eu lembro só de um cara que consegue soltar raio laser do olho. Porque ele concentra, tipo, ele consegue manipular as moléculas do olho dele, ele concentra a íris dele em um único ponto que faz com que isso saia do olho dele. Genial. Bem, então é isso. Ah, um detalhe sobre o estúdio. Ele se chama Science Saru. Ah, sim, pô. E você é seu mãe desse estúdio? Sim, eles Ele começou fizeram... como subcontractor da Hora da Aventura. Eu achei isso uma doideira. Ah, foda. Eles começaram meio que com Kickstarter, com animação, com animação americana e tal. É... E agora, em 2000 e pouco... Eles fizeram... Eles fizeram o anime, entre aspas... Bom, acho que não é entre aspas, porque eles literalmente fizeram, né? De Scott Pilgrim. É porque é uma produção, é, tipo assim, enfim, é americano. Mas eles fizeram, eles animaram. E é recente, né? É recente. É. E é muito bom. É, então eles ainda estão fazendo bastante coisa americana, né? E ele foi adquirido recentemente pela Toho. Agora ele é uma subsidiária da Toho. Nossa. De animação. É... Mas é, esse estúdio é bem pop no momento. Baseado no mangá da Jump Plus, que é shonen, não é shonen? Quem sabe dizer? Não sabemos mais. Esse tipo de coisa está... Teoricamente, é. Está se diluindo. A gente falou exatamente o episódio, começou o encerramento. A gente terminou de falar. Bem. É... Quase um react. Vamos passar a fazer react? Vamos. É isso que dá dinheiro hoje em dia. Bem, desses animes que estão com continuação agora também, falando mais um pouco, é o Yofukashi no Uta, que é Call of the Night, né? Desse eu assisti dois episódios. E você assistiu também, mas já faz um tempo, né? Eu assisti um e meio, sei lá, muito tempo atrás. Ele me pegou porque... são animes muito diferentes. Mas ele me lembra aquele... Putz, eu tava falando dele com a Adri esses dias e me deu um branco qual é o nome. Mas que era do... De videogame antigo, de fliperama, que a gente ia vendo as... Eles crescendo. Game alguma coisa? Game a Girl. Game a Girl. Um negócio Game assim, Boy, né? Era. Uma coisa assim. Que era CG também, mas era muito bom. Sim, sim. Era CG, era bem legal, bem interessante o traço, né? Por que me lembra? Porque... não tem nada a ver, como assim? Tem absolutamente nada a ver. É um romance de outcasts que exploram o espaço público, a cidade, com a cidade se tornando um personagem desse romance. Isso foi bem específico. Os dois animes têm essa característica. E é uma característica que pra mim é muito importante, porque eu passei boa parte da minha adolescência na rua. Então pra mim é nostálgico. São coisas que me lembram, são coisas que me lembram muito uma adolescência muito viva. Uhum. Porque foi muito parecido com a adolescência que eu vivi. Entendeu? Eu não botei pra passar aqui, vou botar. Mesmo o público não vendo. Uhum. Eu tô com um telão, galera. Eu tô com um projetor que eu ia comprar uma TV e aí eu descobri que era mais barato comprar um projetor. A qualidade é meio escuro, eu não gosto assim horrores da qualidade de imagem dele, não, mas incapaz de achar, né? Nem sei se tá na lista. Mas bem, deixa pra lá. Mas fica legal, fica legal. Principalmente pra ver lutinha, que é o que eu mais vejo nele. Mas bem, então, qual é esse anime? Ele é o romance da vampira com insone. É um menino insone. Adolescente. Não, sim, porque eu não consegui achar ele aqui, porque eu acho que ele não tá na minha lista. Esse eu acho que eu não botei ele aqui. Dekinomogura, sim. Ele não tá aqui, ó. Ele não tá na lista. Eu não botei ele. Por isso que eu não botei ele pra passar. Aí eu só pausei, que foi automaticamente pra ele. Poxa. Então, ele é um insônia, é um menino adolescente que não consegue dormir direito à noite e que resolve só sair na rua. E aí quando ele começa a sair na rua, ele conhece essa menina, que é uma vampira. Ela costuma aparecer pra ele estilo Clamp em cima de um poste. E ela começa a apresentar para ele a noite, como a cidade é interessante à noite, como à noite você pode ser mais livre do que de dia. Uhum. Ele é muito deprimido, acho que, se eu me lembro bem, ele sofre bullying, né? Não gosta da escola. Uhum. Acho que ele não tá indo pra escola, é isso. Ele tá 2 meses sem ir pra escola, ele parou de ir pra escola totalmente. E ela vai mostrando a noite pra ele, né? E cada episódio, eu acho que... Não sei se tá certinho, mas ele é como se fosse uma noite. Uhum. De várias noites consecutivas que eles, uhum, que eles vão se encontrar, né? E o romance daí vai desenrolando. Ela se alimenta dele, né? Uhum. Ela conta pra ele que é o vampiro. Eles vão pro apartamento, uhum, dela, que ela tem só um futonzinho no chão. Uhum. Minimalista. E todo episódio também tem essa cena. Pelo menos os dois primeiros tiveram, mas parece que vai ser bem frequente. Essas cenas, né, tem um momento deles na cidade, mas tem um momento deles que eles estão nesse apartamento pra, uhum, pra dormir, pra se alimentar quando a noite acaba, que também é um momento mais íntimo em que eles vão conseguir, uhum, explorar o relacionamento de outra maneira, né? Enfim, gostei muito, assim, ele usa um recurso interessante, né, como ele trata dessa coisa da magia da noite, da liberdade da noite. O céu é sempre extremamente estrelado, apesar de eles estarem numa cidade já grandinha, que, uhum, a poluição luminosa não ia permitir o céu ser, uhum, daquele jeito, né? O céu deles é estreladíssimo, com a Via Láctea e tal, como se fosse no meio do mato, que você tá, uhum, vendo. Pra trazer esse elemento mágico. E eu gosto do character design também. Acho muito interessante. Legal. Ela tem aquelas sobrancelhas bem grandonas, sobrancelhas, uhum, não, cílios, né? Uhum. Ela tem os cílios que parecem uns pelos grandes, uhum, assim, né? E como ela é uma vampira, uma criatura, isso dá uma aura mais exótica pra ela, mais, uhum, mais de outro mundo, né? Uhum. Eu devo gravar um bloco quando eu ver tudo. Essa é só a primeira temporada, então eu vou ver a primeira, a segunda quando acabar. Eu vou ver se agora que tá sendo essa segunda, eu animo de continuar a primeira, porque eu tinha gostado muito, eu não continuei por motivos de vida. E eu não sei se... Eu acho que o foco vai ser um romance mesmo. Uhum. Eu reparei pela abertura que eles vão... Vai encontrar uma turminha. É isso que eu ia falar. Tipo assim, eu não sei ainda qual vai ser o anime, entendeu? Uhum. Porque eu realmente só vi uma coisa muito introdutória. A abertura mostra alguns outros personagens em uma situação meio de estúdio. Então acho que eles vão começar a produzir arte, gravar coisas, eu não sei. Algo vai começar a acontecer na madrugada. E eles vão começar a fazer essas paradas, mas não sei os detalhes ainda. Não dá pra saber desse comecinho. Mas bem, ele é da Liden Filmes, um estúdio que não conhecia. E assim, né, tem bastante fanservice com essa menina, né? Mais ou menos. Eu não achei tanto. Ela tem uma roupa... embaixo, né, ela usa uma roupa que é um casacão quando, uhum, ela tá na rua, e aí ela tem uma roupa embaixo que é uma roupa bem mais nua, né, uhum, semi-nua. Uhum. Mas eu não achei tão pesado no processo. Não tô nem reclamando, você que tem. Tô só pensando. Mas realmente, já vi piores. O que eu acho interessante é que ela é muito aberta pra falar sobre sexo, uma característica, uhum, que tem, né, na dinâmica do casal. Uhum. Ela é muito aberta pra falar sobre sexo e morre de vergonha de questões de romance. E ele é o contrário. Uhum. Ele fala de romance com muita tranquilidade, mas pra falar de sexo ele não consegue, ele trava, uhum, né? Bem, e... O que, assim, eu esqueci já muitos detalhes, se eu for retomar vou ter que começar do começo, né? Uhum. Mas o que eu lembro que ficou é mesmo a animação maravilhosa, né? Muito bonita. É muito o traço, bonito. A animação, é muito bem feito, muito lindo, muito sofisticado. Ele aproveita o fato de ser um anime praticamente só diálogo, né? Uhum. E aí ele usa muito o cenário, enquadramentos. Ele usa muito, né, essas cenas em que você vê os dois, uhum, num lugar e eles estão conversando, uhum, nesse lugar, né? E esse, assim, esse eu nunca parei pra ver o mangá, né? Então não sei se de repente é mais bonito ainda, sei lá, né? Não fui atrás também. Mas eu tô bem satisfeito. Acho que esse eu não vou atrás, não. Mas até porque tem bastante anime, né? Já tá no meio de uma segunda temporada. É porque o mangá eu acho que é bem longo também. Realmente não tem tempo, né? De sair lendo tudo. Não sei. Escolhas têm que ser feitas eventualmente. Esse sim é um mangá shonen. Ele sai na Shonen Sunday, que é uma revista física. E ainda se importa com demografia. Uhum. Um outro desses que eu vou comentar rápido, porque eu dropei logo, é o Jibaku Shonen Harakokun. É Toilet... Ai, Toilet Bound. Isso mesmo, Toilet Bound Harakokun. Sério que você tentou ver isso? Você assistiu isso? Não, mas eu fiquei com vontade. Eu ia ver, quando eu vi o nome. Aí quando eu vi que era uma segunda temporada, aí eu não... Ah, não, isso que foi pra depois. Mas assim, eu achei... É um que com certeza deu vontade de ver um episódio pra minha colega. A minha conclusão foi que eu acho que eu vou pro mangá. Por quê? Porque então ele, você gostou. Ele tem um traço muito estiloso, muito bonito, muito interessante. Mas ele tem a animação de um daqueles anime curtinho em flash que a gente assistia. Meu Deus do céu. Só que... ele aproveita dos traços bonitão dele pra ter a animação mais... cagada possível. Mais pobrezinha possível, né? Primeiro episódio nem tanto, mas no segundo ele já fala, olha... já deu. Não é nem que a gente, o budget do primeiro episódio vai durar ali até o terceiro. É, não, é só o primeiro mesmo. Acabou aqui já. Então eu vou dar uma olhada no mangá. Talvez eu continue com o mangá. Mas o que eu achei interessante, o segundo episódio já mostra um pouco qual que é a premissa. Bem, ela é uma... ela tá querendo... uma menina que arruma um namorado, não consegue arrumar namorado. Qualquer um que seja o namorado dela. Uhum. Ela só quer não ficar encalhada. Uhum. E aí ela vai fazer o ritual pra chamar a Hanako-chan. Uhum. Que é a fantasma do banheiro. Você bate três vezes chamando ela vem. E aí ela normalmente realiza um desejo seu por um preço. E nesse caso vem, mas quem vem não é uma moça, não é a Hanako-chan. Quem vem é um rapazinho, é o Hanako-kun. Uhum. É esse o twist. Entendi. E aí ele mora no banheiro feminino há muito tempo. Okay. E aí, o que começa a acontecer? Começa a ser eles descobrindo... ele é um dos sete mistérios, sete segredos que tem na escola, né? Mais pra frente vão ser introduzidos outros personagens. Tem, tem um lore, outros, né? Mitos, legal. São outros mitos da escola. Isso tem potencial, eu acho. E eles vão encontrando... qual parece que vai ser o dia a dia? Eles vão... é tipo um exercício de criar mitos. Eles encontram mitos urbanos, da fantasmas, criaturas que vivem na escola... eles mudam, eles fazem um twist no mito dessa criatura pra se virar um twist positivo. Então eles pegam criaturas que têm lendas que são negativas, de horror. Entendi. E tal, e aí eles pensam como eles podem fazer esse twist, e aí começam a espalhar esse boato, essa tipo, nova história. Entendi. Que resolve problemas, conflitos que estão acontecendo no mundo espiritual e no mundo dos vivos dessa escola. É tipo eles tentando consertar o boto. Tipo isso. Tipo isso. Eu não vou ter nenhum exemplo, acabei não anotando aqui, eu não lembro o exemplo do episódio que eu vi. Mas dá a entender que é isso, porque ele termina o episódio, eles fazem isso pela primeira vez, termina o episódio ele basicamente pedindo pra ela, pô, vamos trabalhar juntos, que você é boa nisso. E eu vou precisar fazer isso com essa frequência. Então é isso. Então eu achei uma trama interessante, personagem interessante, tudo muito legalzinho. Infelizmente a animação e é o principal motivo de você estar vendo o anime, é o fato de você estar vendo uma obra de animação, é bem fraquinha e não deu não. Não deu não, mas eu vou atrás do mangá, já separei ele pra continuar. Bom, mesmo achando a ideia interessante, eu confesso que eu ainda tenho uma preguicinha. Só que pra você animar o ponto de querer buscar em outra mídia pra continuar acompanhando a história, é porque é bom mesmo, né? É interessante, sim. Então... ele tem um tracinho, todo mundo é meio chibizinho, assim, sabe? Uhum. Então ele tem... esteticamente, ele é bem interessante. Uhum. As cores são legais também, são bacanas. Dá uma chance. Mas... enfim. Bem, e tem mais quais desses antigos, né? Você... e eu queria comentar o Kaiju No. 8. Não tem muito o que falar também, não. Eu li um pouquinho bem do mangá. Eu li poucos capítulos do mangá. Assim, eu confesso que, assim, eu vi... a parte da primeira temporada que eu vi é o seguinte, eu achei a... o primeiro episódio eu acho fenomenal, né? Animação, conceitos, designs, tudo, né? Muito bom. Aí, a partir do segundo, não é que decai a animação nem nada, né? Mas não tem tantas situações tão visualmente interessantes quanto do primeiro episódio por um bom tempo. Pra mim, entendeu? Talvez eu seja um pouco exigente, não sei. Mas, assim, tem tanta coisa incrível, entendeu? No primeiro, eu achei que a série toda fosse assim. O que é que acontece? O cara, ele entra lá na academiazinha lá pra poder... ser combatente lá de Kaiju. Ele é um Kaiju, né? Que ele sempre quis entrar pra academia de combater Kaiju e ele era isso, não? Então, assim, não, ele era só um cara, né? Ele foi meio que possuído ali por um Kaiju, e ele ficou desse jeito agora, né? Mas o principal é que ele tinha essa amiga, mas até onde eu vi não explica muito tanto assim a backstory deles, né? Mas é uma amiga que ele tinha de infância E os dois planejaram juntos virar esses bambambam Kasakaiju, entendeu? Uhum. Só que ele meio que fracassou na vida, ele trabalha lá na unidade. Eu posso estar errando alguns pontos, tá, gente? Porque faz um tempo. Mas no geral é isso. Aí ele trabalha lá na unidade de limpeza, pra limpar o Kaiju que morreu, uhum. pra poder, né, limpar a cena do crime. E ela virou, tipo assim, a bambambam. Ela é a mais foda da elite lá dos caçadores. Ela tem um tigre, ela é maravilhosa, poderosa, entendeu? Então ele quer entrar também pra poder chegar, esperar. Assim, eu achei legal, achei interessante. A princesazinha ali, entendeu? Mas tem o que desse... E tem outros personagens que são legais também. Tem uma outra menina que entra, que tem um, que também ela se exige muito, ela é muito perfeccionista, mas tem todo um motivo pra ela ser desse jeito, que é muito legal. Tem então, um que assim... disso de visão cínica do super-herói, não tem? Tipo aquele Loser Rangers também, ah, tem, né? Ah, sim, é. Talvez. Não sei. Fiquei com essa impressão dos primeiros episódios, pode só, ser, pelo menos. Sim. E enfim, eu acho bem legal. Você ele fica gigante em algum momento? Então. Ele se chama Kaiju, mas ele é do tamanho normal, né? É um Kaijin. Eu não lembro se até onde eu vi ele fica, não. Mas assim, o principal ponto pra mim que eu desanimei um pouco foi que logo no começo já entra nessa vibe dele na academia, aí treinando na academia. Eu falei, ai, treinamento agora não, gente. Não, acontece mais coisa, que saco. Aí não é que é chato nem nada, entendeu? Mas assim, não ficou super empolgante pra mim. Por que precisa, entendeu, ficar me mostrando a galera aprendendo coisas? Não, assim, eles desenvolvem os personagens ali, é muito legal, tem cenas de ação maneiras e tudo mais, entendeu? Mas não sei, eu queria alguma outra coisa. Eu queria que esse conceito tivesse sido aplicado com algum outro plot. Agora, eu tenho certeza que se eu investir e superar esse arco, coisas melhores virão, tenho certeza, tem muito potencial. Mas eu preciso vencer essa preguiça. Sim, pode ser um pouco desse efeito que a gente comentou, né? Mandem e-mails e me respondam se fica bom depois. Se fica bom não, se fica melhor depois. Essa coisa do começo um pouco lento, que quando transfere para uma temporada de anime de 3 episódios, você dá uma temporada fraca. É o que a gente tava falando no começo, exatamente. Exatamente, né? Seria ali a parte do meio de um anime que ia ter muito mais coisa, né? Nesse caso, será que vai ser tudo isso? Vai ser só isso? E o último desses que são continuação, a última continuação que a gente queria comentar, esse eu de fato assisti a continuação, é o New Penestocken with Garabelt. A gente está num momento que eu não achei que aconteceria. Onde Penestocken continuou. 15 anos depois, cara. 15 anos depois, velho. 15 anos depois. Ainda com o mesmo cara encabeçando, né? Uhum. Ele. Eu não tenho o nome dele aqui. Eu tava dando uma lida. É o Hiroyuki Imaishi. Ele é o criador. Então assim, só mudou o estúdio mesmo. Porque ele era da Gainax, mas o pessoal da Trigger saiu. Não sei se todo mundo, mas saiu da Gainax. São dissidentes. Pelo menos da alguns. Gainax? Então ele é um dos cofundadores e dissidente. Só que aí ele assina com mais dois nomes. Mas demorou tanto pra fazer, então por quê? Já que o negócio é teu, cara. É porque eles precisaram comprar a IP da Gainax. Ah, tá. Teve que passar por negociação e tal, pra compra da IP. Que saco. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu, pelo que eu li. Ainda tem a Gainax, né? Tem. O que eles estão fazendo? Será? Anime, né? O que eles não estão fazendo? Não, mas eu nunca mais ouvi falar de nada que eles fizeram. Olha, fiquei até curioso. Só que eu sou uma pessoa desinformada, acabou, né? Então, a Gainax. Eu descobri que aquele AIC parece que acabou. Ah, é? Pelo menos o que eu tava vendo. Poxa, desde 2023 não tinha anime dele na... Eu vi um estúdio, mas mais pra frente eu falo mais, mas eu vi um estúdio... Que era tipo, esse estúdio foi feito de dissidentes da IC. Aí eu pô, a IC ainda tem? Eu fui lá ver e em 2023 era o último anime deles. Que pena. A Gainax. Rapaz, tem mais Gainax não, né? Olha. Acabou? Desatualizados aqui. Os Qual últimos é o anime? Acho que 2018 deles? É o último ano que tem alguma coisa deles aqui. 2018. Isso em maio, 29 de maio de 2024, a Gainax abriu falência. Foi anunciado em 7 de junho de 2024 e aí eles cessaram operações. Isso já 6, 7 anos depois deles já não estarem produzindo nada. Caramba, que triste! Se foi hip. Acho que a gente vai ver essa notícia mais de uma vez, viu? Quando assistimos os animes da temporada, a gente vai aos poucos descobrir que muitos dos animes da nossa época, dos estúdios da nossa época, fecharam as portas. Sim. Poxa. Mas bem, é isso, né? Era da Gainax, agora é da Toriga. Da Toriga. Ele não tá assinando mais sozinho. Ele tá dirigindo junto com Akira Furukawa e Hiromi Wakabayashi. E escritor, o Hiromi Wakabayashi também tá como escritor junto com o Imaishi. Então ele não tá só sozinho. O original ele não tinha, inclusive é curioso. Mesmo o original eu não tenho certeza se o Imaishi escreveu sozinho. Porque... Eu vou até trocar aqui para iniciar. Sim. Nem o original dá para saber, porque ele assina como Geek Fleet, que é aquele grupo de personagens dos amigos do Brief, né? Dos otakus. Uhum. Então eu não sei se ele escreveu sozinho a primeira temporada também, uhum, ou se ele escreveu com outras pessoas, né? O primeiro episódio, ele é todo meio que um recap do que aconteceu no episódio anterior. Ele começa com um literal recap. E meio que amarra todas as pontas do primeiro episódio, do final do episódio, uhum, em um episódio só. Essa primeira temporada ela terminou meio em aberto, foi isso? Você não lembra? Eu não vi, eu nunca cheguei a ver até o final. Eu agora comecei a rever esse começo, né, e relembrar, mas eu na verdade me dei conta que eu nunca cheguei a terminar. Eu não vou dar super detalhes, não, vou só dizer o seguinte: rola uma traição de um personagem importante. Uhum. Termina com a traição, com esse personagem traindo, uhum, o grupo, sem explicar muito bem porquê, nem dizer, uhum, nem o que tá acontecendo. Uhum. É meio que esse é o final. Que bizarro. Então, esse primeiro episódio meio que retoma daí, uhum, e vai. O que será que não teve mais na essas histórias? Né? Não sei. Não sei. Convenhamos que é um anime difícil, né? Pois é. É um anime bastante polêmico, assim, muito, né? Muito diferente. Ele é só escatológico, visualmente, né? Visualmente, ele é, né, essa coisa cartoon americano, né? Só que muito mais, assim, exagerado, estilizado. De um jeito, né, que você não vê um cartoon americano fazendo. Sabe como o K-pop é mais pop do que pop? É tipo isso. Ele é um cartoon americano mais cartoon americano do que... Sim, né? E eu sinto que é um cartoon americano ressaltar as características do cartoon americano que o Japão mais integrou e mais usou na animação japonesa, né? Uhum. Então ele é meio... Sabia? A cidade deles... Isso que é legal, né? É uma coisa cartoon americano, mas tem a sensibilidade do japonês. Sim. Que o cartoon, que nunca o americano conseguiria. Se Pet Stocking fosse realmente norte-americano, né? Uhum. Estadunidense, seria muito diferente. O tom, o cuidado, porque apesar de ser cartoon, não é uma desculpa para ser pobre. Mesmo os cartoons mais escatológicos americanos que a gente, uhum, vai ter, tipo Ren Stimp, esse, uhum, tipo de coisa, não vai estar falando de determinados assuntos sexuais, por exemplo, que o Perry Stocken fala com uma escrachada. Extremamente escrachada. É uma chanchada, né? Sim. É sexo o tempo todo, sim, mas o que me surpreendeu, e isso eu não lembrava, é realmente como não é só sexo, é bem escatológico mesmo, né? Escate. Eu lembro sempre de tudo, sim, em ver fluido o tempo, sim, todo. Eu lembro e aí sempre eu fiquei assim, ai meu Deus. Eu lembro sempre era um soldado, eu acho. Um episódio que começa com um soldado. Acho que o episódio inteiro Um soldado de porra, que assim. Merda. Ele no barquinho, no mar de porra. Você começa a assistir aqui, aí você fica assim, tá. Aí você entende o que tá acontecendo, você fica, não acredito nisso. Sim. Ai, que merda. Sim, sim. E aí eu tô conseguindo sair porque tem alguém acabando com os lencinhos de papel. É isso mesmo. Aí os caras não estão podendo bater punheta, não é isso? Aí eles não estão liberando. É isso mesmo. Que bode, cidade inteira. Entendeu? E é isso, sabe? Ninguém tem o direito de fazer uma história dessa e ainda ser bom, entendeu? Então, sim, é muito genial. Sim. O que eu ia comentar, justamente desse casamento do Japão com os Estados Unidos, a bandeira da cidade deles, acho que é da Iten City que chama a cidade. Ela é a bandeira americana misturada com a bandeira japonesa. Ah, é? É. Ah, que legal. Então ela tem as listas da bandeira americana, mas ali onde fica o céu da bandeira americana, uhum, é a bandeira japonesa. Legal. Justamente porque é esse o tema, né? Uhum. E uma coisa que eu nem lembro se a primeira temporada eu fazia tanto, mas que essa já faz no segundo episódio. O segundo episódio tem uma paródia do mercado de cartas de Magic atual, dos problemas que estamos tendo com isso. E Yu-Gi-Oh! Sim. Ah, tá. E o segundo episódio da segunda temporada. Uhum. E Yu-Gi-Oh! Basicamente, tipo, a Penny tá com muitas dívidas, uhum, e começa a tentar roubar uma carta de Magic, porque descobre que essa carta vale 300 trilhões de dólares. E pagaria todas as dívidas dela. Só que o pessoal só quer dar a carta, se batalhar, então vai virando uma paródia de Yu-Gi-Oh! são os Angry Uncles, os tios irritados. Uhum. Aí são vários velhos diferentes, tiozões diferentes, são as cartas. Ah, o tema é esse. Sim. Sim, sim. A carta é o tiozão branco de olhos azuis. É a carta que vale 300 trilhões, sim. Aí é um gringo. O tiozão gringo. Isso, eu não acredito nisso, cara. É muito bom. Não é justo que seja tão bom. Mas o que eu ia comentar é que esse episódio é um exemplo que eu não lembro se rolava tanto na primeira temporada, talvez um pouco através do brief, né? Porque o brief é um nerdão, então ele que vai trazer esses assuntos meta, de certa maneira, porque são assuntos do público de Penstock, né? Do público que tá consumindo esse anime, né? E aí, justamente por conta desse tema de Magic e Yu-Gi-Oh!, ele também tá fazendo a ponte entre o Japão e os Estados Unidos também, né? Uhum. Então, é o anime buscando outras maneiras também de fazer essa ponte, essa junção. Especialmente agora que eles estão fandom, então eles podem conversar com esse fandom, uhum, né? Enfim, é incrível. Depois que eu assisti esse episódio, eu falei... No primeiro episódio, eu fiquei tipo assim, putz, né... Será que eu gostei? Será que isso é problemático? Eu deveria estar gostando disso. Isso eu não liguei, não. Não, hoje em dia. Na época não, óbvio. Uh-huh. Mas hoje em dia eu fico assim... será que eu vou estar curtindo só uma coisa vazia, sabe, alguma coisa? Só que... Na verdade, elas são assim, muito... São personagens femininas com muito livres sexualmente, né? E você não vê isso em anime. Tem um quê de revista punk, tem um quê de quadrinho brasileiro, tirinha brasileira. Sim. É mais pra esse lado. Rebordosa, né? Esse tipo de coisa, sim, né? Sim. E carrega muita história, né? É um negócio que fala muito sobre a história dos quadrinhos da animação. Não, tipo assim, eu acho interessante que de qualquer forma, em nenhum momento, elas são... elas conseguem ser livres sexualmente e continuar sendo as heroínas da história. Em nenhum momento a história tenta envergonhar elas por ser assim, entendeu? Não, é realmente um negócio assim. Muitas vezes incentiva. Então, assim, é assim que o problema vai se resolver. Assim, é uma coisa bem assim. Enfim, não é. Realmente não cai no fanservice, mesmo porque elas são, né, caricaturas. Uhum, não tem sim. como. Sim, o fanservice acontece só na cena de transformação, né? Quando elas se transformam. Elas viram as mulheres. Assim. Rapidinho, eu acho genial isso, né? Porque aí você fica assim, ai, tá aqui um presentinho pra você, ó. Na verdade, ela é assim, ó. Sim. Então é isso, muito bom. Eu vou continuar assistindo. Na verdade, eu quero voltar na primeira temporada, assistir a primeira temporada. Viu como é marcante? A gente que tem dificuldade de lembrar coisas, você lembrou um plot inteirinho aí de um. Assisti recente. Isso eu reassisti agora, só que mesmo assim já faz algumas semanas. E eu sou muito esquecido. Mas e conversando sobre, voltou, entendeu? Sim. E bem, também tá aí com continuação, e uma continuação que tá fazendo jus. No segundo episódio, na verdade, no primeiro episódio eu tava meio assim, pensando justamente, não, mas tipo... Mas é o mesmo cara, faz todo sentido, então assim, o estúdio seguraria. Como o primeiro episódio tava amarrando as pontas soltas desse final com gancho e tal, eu achei ele muito derivativo, assim. Aí o segundo, no segundo episódio já veio já com o esquema... veio com o esquema dos dois episódios de 10 minutos, dentro de um episódio só, ao invés de... Já voltou pro esquema clássico, entendi, né? Entendi, que é ótimo. Sim. E aí já veio dois em seguida, que era um melhor que o outro, já me vendeu já. Eu acho legal isso também, que é uma coisa também que me surpreende. Tem muito desenho americano, tem esse formato, acho que é por isso que o formato deles é esse, pra evocar isso, né? E em muitos desenhos americanos eu admiro isso e admiro neles também. Que é a capacidade que eles têm de contar uma história tão completa em 10 minutos que não parece que é só 10 minutos. Sim. É muito completo, incrível, né? Sim, um monte de coisa que acontece. Por exemplo, desenhos como A Hora da Aventura, Steven Universe fazem isso muito bem também, né? Você vê histórias de Steven Universe que moram na sua memória como, assim, épicos do cinema. Uh-huh. Só que é uma história de 10 minutos. De 10 minutos. Entendeu? Não parece só isso, né? E Petit Stocking também consegue, você vê uma história completa. Você realmente tem o dobro do entretenimento. No mesmo tempo, entendeu? Muito bom. Sim, eu acho bem interessante também. Tem uma coisa que esse anime não é, a gente tá reclamando de barriga, esse anime não tem barriga, né? Você não consegue piscar. Não. Você não pode tirar o olho da tela um segundo. Sim. É tudo muito rápido e detalhado, né? Sim. Que é uma característica de coisa que você pode, né, sei lá, eu só vi isso sendo explorado em coisas mais longas, como tipo Kubanacan, que você perdia um episódio e aí você não entendia mais nada do que tava acontecendo. Mas quando você tem episódios mais curtos, é mais fácil de você... usar esse tipo de coisa, né? Uhum. Eu sempre gostei muito daqueles animes, aqueles desenhos de, assim, tipo Jumbo e Ruivão, aqueles desenhos de 5 minutos, que passava um por um. Era um arco, tipo um serial de Doctor Who, que era 5 episódios. Hoje. E tinha vários, porque estava passando a SBT de manhã cedinho. Ah, é? É. Tinha um Jumbo Rivão, que é um cachorro e um gato. Um cachorro é branco, um grandão cara. Assim, um gato pequenininho. Não? Eu acho que essa época já não... Era antigo? Era É um desenho antigo, não era exatamente contemporâneo. Ele passava normalmente muito cedo. Porque, não, então, criança, eu vi muito desses desenhos. Eu acho que Tartaruga Touché também era assim, né? Tartaruga Touché, aquele dos três mosquiteiros, cachorros, como é? Mosquete, mosquito, mosquete. Eu sei, lembro desse aí, mas esse eu não sei se era nesse esquema, que era esses episódios. Esse era na Barbeira antigos, eu vi todos. Esse aí é um desses, não? Não, esse é... Eu não lembro se era na Barbeira. A característica que ele tinha e que outros também tinham era serem episódios de 5 minutinhos feitos para contar uma história através do dia. Então sempre termina no cliffhanger, aí amanhã você vê de novo mais 5 minutinhos até sexta-feira você ter visto toda a história. É tipo serial de cinema. Isso. Eu adorava esse tipo de desenho. Eu não vou lembrar de mais nenhum além. Só lembro do Jambi e Rivão. Eu não tenho uma referência disso na memória, mas eu entendi isso que é... E aí eu gostava, justamente, porque por ter um episódio mais curtinho, tinha ainda mais. Se utilizava ainda mais isso de contar mais coisa em menos tempo, né? Cada vez menos tempo. Cada vez não, menos chute. Tem que ter um talento à parte, assim, você escrever uma história completa tão conciso, assim, né? É, sim, sim, né? A gente que tem dificuldade de concisão. É, não dá. Prolixo do jeito que eu sou, não tem como. Bem, mas com isso terminamos os animes de continuação. Esse é do Trigger, né? Agora. E é uma obra original. Acho que é a única obra original que eu vou comentar hoje. Bem. Hikaru Gashin Danatsu. É o verão que Hikaru morreu, né? É. Isso. The Summer Hikaru Died. Não estava originalmente na minha lista, mas você comentou. Primeiro você comentou que estava vendo. Aí a Adri também comentou que tinha visto alguém comentar em algum lugar. E aí acabei assistindo. E vi 4 episódios. Ele prende mesmo, né? Sim, é muito interessante, né? A premissa, né? Muito. Eu botei o Gachaputa, não botei ele. Essa coisa, tipo... Demora um pouco pra você entender, né? Qual que é a dele, né? Mexeu na geladeira. Porque... Demora no sentido que... Tá, qual vai ser o plot? Eu fiquei com essa sensação, assim. É, a primeira pergunta que ele coloca é um pouco assim, tipo... Você continuaria convivendo normal se descobrisse que alguém muito importante pra você é, na verdade, outra pessoa? né? E aí ele vai trocando, né, essas coisas, esses momentos de muito cotidiano, de vida escolar, de dia a dia, de coisas muito rasteiras, muito do dia a dia, com o romance desses meninos, que tem uma certa tensão sexual entre eles e que muitas vezes estão em situações ali parece que o mangá, de namorinho, apesar de não estarem exatamente juntos. É, eu li sobre, eu esqueci os detalhes, mas parece que o mangá inicialmente ele foi meio que rotulado como um BL, e depois isso, depois tiraram dessa classificação e parece que o autor ou a autora não conseguiu, o nome é Mokumokuro, uma coisa assim. E aí, tipo assim, eu não consegui achar lugar nenhum se é um autor ou autora. Mas eu imagino que seja uma autora. Aí depois ela falou que meio que, eu não sei se ela meio que desmentiu, que seja uma história BL e tal, mas assim, eles são muito casal mesmo, né? Porque eles estão vivendo, assim, não deixa margem pra dupla interpretação não, entendeu? É muito evidente. O Banana Fish é mais broderagem que esse anime. Sim, a tensão que tem entre eles é uma tensão que, tipo, tem cenas, tem momentos que você vê que os personagens estão só esperando o momento que eles vão só se pegar, sim, sabe? Sim. Eles estão a ponto desse momento a qualquer hora agora vai acontecer. É porque, assim, meio que vem de que esses dois, eles são amigos de infância, né? Então, eles realmente estão ali no momento em que o sentimento deles está nesse limbo, assim, entre a amizade, que sempre existiu, né? E talvez essas novas sensações mais românticas que estão despertando agora, né? Sim. Eles estavam nesse momento, eu acho, quando o Ricardo foi... Bom, isso é o plot do anime, sim, né? Quando a primeira cena dá pra é falar. É a primeira, né, cena do episódio. É. Então, é isso. Eles cresceram juntos, só que aí... quando começa, né? Qual é o nome dele mesmo? Do outro? É o Ricardo e o... Eu só lembro o nome do Ricardo que tá no título. Tá no título, né? Sim. Nome, né? Aí putz, o outro... Eu esqueci o nome dele. Pois é. Eu sabia. Eu sabia. Não sei se eu anotei aqui. Mas, Bom, ele tá os dois assim, né? A primeira cena lá, ele questiona, né? Ó, você não é o Ricardo, né? Uhum. E aí a gente descobre que o Ricardo, ele foi nessa montanha que tem lá. É, fazer alguma coisa que a gente não sabe ainda, e ele na verdade morreu nessa viagem, e esse ser, né, possuiu o corpo do Ricardo, assumiu a personalidade dele, tem as lembranças dele, e herdou inclusive esse sentimento por esse menino, esse menino de nome que não lembramos. É, assim, né, eu acho que muito disso de não querer ser considerado um BL é mais porque essa criatura ela não é um ser humano, né? Então ela não tem gênero, ela não tem sexualidade, mas ela tem ali o sentimento. Ela é um, né? Espírito, né? Ela é uma coisa assim. No decorrer da história, você vai aprendendo mais sobre o que é essa criatura e a mitologia dessa criatura com a história daquela cidade, das famílias. Sim. Tem muito lore, né? O que deixa a história muito rica, é um mundo muito vivo. E aí você está observando essa história central que propõe um dilema muito interessante, né? Uhum. Mesmo porque ele começa a enveredar por um terreno de um relacionamento abusivo. Demais, sim. Né? Sim. O Ricardo, na verdade, ele é uma pessoa extremamente tóxica. Sim. Né? Tem uma sequência que ele basicamente violenta. Não sei se chegou nessa parte. Acho que sim. Acho que eu sei o que você está falando. Sim. Né? Que muita aqueles troços em cima dele, então. Sim. Mas compensação também tem cenas românticas legais entre eles, por exemplo, aquela coisa dele enfiar a mão no peito dele. É, né? Aquilo é muito sério. É extremamente erótica a cena. Não, né? É totalmente gay coded, porque eles estão meio que na ginástica, né? Ou algo assim. Não estão na ginástica, mas eles vão para uma sala fazer a putaria. E isso é muito gay coded de colégio. Tem muita coisa que é gay coded, né? A senhora que para ali na rua e fala, para de se meter com essa. Esse menino total, é perigoso, para de se meter com esse menino. É, total, você não quer se misturar com isso. Sim. Total. Tem várias coisas que são. E aquilo ali realmente é praticamente uma cena de sexo ali, né? A autora falou que realmente ela escreveu para demonstrar um momento assim de extrema intimidade ali. E aí o que acontece, né? Ela falou assim que é esquisito, é meio nojento, é meio desconfortável de olhar, né? Uhum. E ela falou, se você sentiu isso, então você sentiu o que o personagem tá sentindo. Uhum. Porque é uma mistura de é um negócio desconhecido, que é um pouquinho nojento, estranho, mas é muito gostoso, entendeu? Sim. E esse tipo de conflito que ela quis traduzir ali, e é o conflito que você sente, né? Então é meio que genial, né? Sem querer, tipo assim... Por isso que eu falo, nem chega a cair no terreno assim do queerbait, não é um queerbait. Não, ele tá falando de temas bem reais, né? Temas que. Temas que são bastante identificáveis na vida real. É porque eles realmente são adolescentes e eles ainda não processaram entre eles os sentimentos direito, né? Ainda é uma coisa ali que se confunde muito, pode ser uma amizade muito apaixonada. E até mesmo essa toxicidade do Ricardo, né? O quanto que enfim, né, tipo, percalços do relacionamento homossexual que vem do fato de dores, de sofrimentos que você carrega por violências que você sofreu, né? E como você trata o seu par de uma maneira escrota por conta de jeitos como você foi tratado escroto em outros momentos. Eu acho que isso tem muito na questão do entender esse Ricardo, né? Porque ele tá, o personagem é muito ciente, essa é uma coisa interessante de falar. O personagem tá muito ciente que aquele não é o Ricardo. Isso. Que ele está se relacionando com uma criatura misteriosa que não é o Ricardo. E, na verdade, um certo romance começa a surgir quando ele começa a notar a diferença. Quando ele vai vendo no que esse novo Ricardo é diferente do Ricardo anterior. Né? O que também ganha uma camada metalinguística, né? Isso também é uma alegoria. Se você pensar que eles são amigos de infância, né? Então é o quem você era na infância e quem você é agora na adolescência. Agora que você tá... Que vozes gritam na sua cabeça, que seus hormônios queimam, que tipo de pessoa você se tornou, né? Você não é mais aquele. Né? Eu acho que tem muito disso na relação dos dois, no que eles estão explorando. E esse dilema, né, dele, de que é muito interessante, de você... esse conflito de, tipo assim, eu não quero deixar ir, né? Eu sei que não é ele, mas eu sinto muita falta dele e, de certa forma, é ele. Tem coisas dele ali, né? Então, eu quero muito continuar. Eu sei que eu não devo, porque é uma criatura esquisita possuindo um cadáver, porra. Um bicho, entendeu? Que dá a entender que é perigoso, que né? Que é perigoso e tal. Você tá flertando com o perigo, literalmente. Sim. Você não faz ideia do que aquilo é, do quais que vão ser as consequências, né? Mas você não consegue. E aí, a todo momento, ele se bate, ele se culpa, né? O fato de que... Ele tá arrasado, né, coitado? Eu acho muito interessante... Ele tá com muita saudade do como Ricardo. Como que o traço do mangá consegue passar o quão acabado que ele tá. Sim, sim, sim. O quão destruído sim, que ele sim, tá, né? De tanto sim. chorar, de não dormir direito. E é sofrer. Legal porque personagens comentam sobre o fato dele ser assim, gloomy, né? Só que comentam assim, de forma meio humorada, né? E tudo mais. Então, assim, ninguém ao redor dele percebe que ele não é um estilo, gente. Ele tá assim porque ele tá numa depressão severa. Tá acontecendo um negócio... Ele bem ruim, né? Porque ele não pode falar de ninguém percebe, da morte do amigo. Só ele sabe que o amigo morreu, né? Então, é uma sensação de isolamento, que também é o isolamento, né? Que o homossexual sofre, o LGBT em geral sente na adolescência, né? Sim. A coisa de que só você tá... É um peso imenso, inigualável, uma dor muito grande, uma confusão muito grande, e ela é só sua. Não tem ninguém que você possa dividir aquilo, né? Uhum. Traduz muito bem isso também, é muito sensível nesse aspecto. É muito interessante, sim. Não sei se eu tenho mais alguma coisa para comentar. A animação é deslumbrante. Linda, né? Muito interessante. Esse é mais um desses que eu também fui catar o mangá para ler, porque eu falei assim, eu tenho certeza que o mangá disso é lindo e realmente também. É bem bonito. É o primeiro trabalho dessa pessoa, né? Então, tem sim alguns quadros que eu acho meio... rough, entendeu? Um ou outro só, mas no geral os cenários são deslumbrantes, é muito detalhado, né? E tudo que envolve a criatura tem esse psicodélico, né? No mangá tem tudo ali, sabe? É super complexo a forma ali que ela faz, é muito bem desenhado. E assim, o anime traduz muito bem, ou de novo um caso desses em que vale a pena, você tá bem servido em ambas, né? Em ambos os... Se bem que tem muita gente dizendo que o anime mudou um pouco o tom, deixou talvez um pouco mais pesado. Eu não sei se eu... Não sei. Você concorda? Não sei. Não tive acessibilidade ainda de fazer essa comparação. Realmente não sei. Eu tive sentimentos semelhantes. Eu reparei mais em algumas diferenças mesmo de ordem de acontecimentos, coisas assim. Nada demais, assim. É bem fiel. Mas eu acho o Ricardo bem mais expressivo, um pouco mais expressivo no mangá. Tá. Ele é muito cheio de caras e bocas, né? Porque ele é meio que um diabinho, a personalidade dele é essa, né? Assim, ele é muito extrovertido, ele fica imitando a última vez que ele viu o Ricardo de verdade, o Ricardo imitou um comediante, algo assim, que ele imita sempre. Ele é muito fofo, né? É uma fofura. Monstro ou não monstro, o Ricardo é uma fofura. Só que o que acontece? Aí é isso, a única coisa que eu achei um pouquinho melhor no mangá foi isso. Eu acho que ele tem uma variedade de expressões, dá pra ver que essa pessoa se diverte muito desenhando o Ricardo, entendeu? Mas assim, o anime é perfeito e eu vou continuar assistindo. Uma coisa que eu notei aqui, que eu comentei mais cedo de animes que estão mesclando outras técnicas, no segundo episódio, eles usam... Tem uma cena só que tem onomatopeia de mangá escrita na tela. E nesse mesmo episódio tem uma cena que é pra simbolizar o toque dentro do peito do a galinha marinando. Que são uma foto real de mãos marinando a galinha. Muito legal aquilo, né? Muito interessante. Pegou te pega de surpresa ali, né? Sim, sim. Foi um dos que eu vi que mais experimenta com outras formas de visuais no meio do anime, do nada, né? Sim. Do nada. E usa uma vez e acabou. Se eu não ver, eles usaram de novo. Não aconteceu ainda outra vez, ok, né? Uma loucura. Mas é isso, tipo assim, ele surpreende o tempo todo. Isso é legal também, como eu falei, né? Vendo o primeiro episódio, eu pensando assim, tá, interessante essa introdução, mas qual vai ser o assunto disso pelos próximos, entendeu, 10 episódios, sei lá, né? Como é que isso se desenrola, né? E aí foi só me surpreendendo, é incrível, sim, né? O mood, tudo. E tipo assim, isso podia ser assim, um filme da A24, entendeu? Essa é a minha premissa. É muito universal, assim, sim, né? Sim. É como se fosse um desses filmes de horror super cult, sofisticado, sem saído hoje em dia, né? Bem pretensiosões e tal. E é isso, entendeu? É muito sofisticado. É uma coisa do romance com horror, né? Justamente por ele tratar de um relacionamento tóxico. Faz todo sentido. E assim, esses dois eu fico gêneros, muito né? feliz. Casados. Uma obra que é queer, né? ter esse cuidado todo. Sim. Você tem uma história que é incrível, você tem uma produção que é deslumbrante. Fazia um tempo que não acontecia, né? A gente teve nossos Yuri on Ice da vida. É interessante porque é uma obra que é muito claramente feita para o público queer. É. Tipo, ela espera uma sensibilidade queer de quem tá assistindo. Sim, sim. Eu tenho essa impressão. Com certeza. Com certeza. É. E quem tá fazendo é um estúdio, Psy Games Pictures. Nunca ouvi falar. É, porque tem esse Psy Games, eu já conheço dos videogames, não me lembro direito quais jogos que são da Psy Games, mas é um eles estão de parabéns, vieram assim com... É um estúdio de videogame que hoje em dia faz anime. Vieram com as duas pernas na porta, né? Vamos mostrar do que a gente é capaz. É baseado no mangá da Young Ace Up, que eu acho que é seinen. Não conheço a revista. Mas normalmente as que tem Young costumam ser seinen, né? É, eu li o artigo da Wikipedia desse mangá, mas não lembro exatamente o gênero, não. A demografia, né? Bem, você quer falar de um só seu, ou fala de um só meu, ou a gente fala de Gachacuta, que é o único que a gente compartilha? Não, pra variar um pouquinho, deixa eu ver o que eu vi. Eu vou falar, então... Não, tá, eu não vou pro pesado, porque Ricardo já é meio pesado, pra não pesar mais o clima. Eu vou falar desse Dekin no Mogura. Tá bom. É, que foi... O que acontece, né? Eu tava reparando que é uma das coisas mais divertidas pra mim de acompanhar a temporada é descobrir as pérolas, as coisas do nada, que você só vê um título, nunca ouviu falar daquilo, dá um play e descobre uma gema, né? Uhum. A gente descobriu muita coisa legal, assim, sim, que não foi o anime modinha da temporada. Sim, que você mal vê as pessoas comentarem, lembrarem, né? E que, na verdade, é incrível aquela gema. É, e aí eu tava sentindo que tudo que me chamou a atenção nessa temporada que eu tava vendo é só os modinhos. Uhum. Falei, começou a dizer, eu não posso sentar pra gravar sem ter descoberto nada do zero, né? E aí eu fui procurando, eu vou ver alguma coisa. Aí esse eu fiquei interessado pela thumb, assim. Eu vi, eu gostei do traço. Uhum. Falei, vou dar uma chance pra isso. Eu não sei nada dele. Eu deixei passando então. Aqui, eu não sei absolutamente nada. Ele é um seinen. Uhum. É, ele é baseado no mangá seinen. É, como dizer? Me lembra um pouco... Agora é a minha vez de fazer uma analogia, que na verdade não tem nada a ver as duas coisas. Me lembra um pouco... É Mob Psycho. É, mas é porque que acontece. Os tons são completamente diferentes, né? Mob Psycho tem muito mais ação e tudo mais. É, esse é mais... É... Sei explicar, cara. É mais comédia, mas é muito... Tem muita crítica também, social. Tem bastante comentário social. A personalidade do protagonista é muito interessante. Ele é um cara que ele foi expulso do céu do Afterlife, né? É, ele tá habitando esse corpo humano, só que faz muito tempo já, né? E aí o que acontece? É, os espíritos, os espíritos japoneses têm sempre aqueles foguinhos voando em volta. Sim. E você sabe qual é desse fogo? É tipo uma alma, né? Como, não sei. Bom, pelo menos na versão desse anime, eles usam esse fogo pra iluminar o caminho deles pro Afterlife. Ah, entendeu? Ok. Uhum. E aí esse cara foi... Que é o mesmo que eles vão pegar quando eles fazem o... Ah, sei lá, estou confundindo. Mas quando eles fazem Hakiako, que é a passeata dos mil demônios, eles estão indo buscar uma luz. Ah, certo. Aí, não sei. Deve ter. Ah, enfim. Deve ser o mesmo princípio. E aí esse cara, posso ele... tá, eu adoro o design desse vídeo. É muito interessante, né? O desenho. O, é muito o bom. Ele dele. Tem muita cara de japonês, o que é legal, mas ele é muito estilizado. E ele é universitário, entendeu? Eles são meio fugidões. Ele e é tal. O protagonista. Ele é o... Eu não sei explicar. Ele é o humano. E aí tem ele e a menina, certo. São os humanos, uhum. E aí tem esse cara que eles acham. Que é, enfim, que é esse cara que foi expulso, o que acontece? Ele foi colocado nesse corpo físico e ele não tem luz, não tem esse fogo mais, né? Uhum. Então, ele tem uma lanterna que ele precisa coletar dos outros fantasmas o fogo deles o suficiente pra ele poder ter essa luz pra poder ir embora pro Afterlife, né? Tá. Só que, o que acontece? Ele ainda assim, é isso que eu não entendi muito bem, mas ok. Ele ainda assim, ele envelhece, adoece, morre. Tá. Então ele precisa ficar usando. Ele precisa ficar usando o fogo pra se curar. Ah, e continuar vivendo. Tá, entendi. Então ele nunca tem fogo suficiente. Uhum. E aí é um comentário meio trabalhista, assim, forma humana dele. Ele é meio fudidão, ele é meio assim, não se encaixa direito, ele não sabe muito o que fazer. Então, ele conhece o protagonista, basicamente falou assim: arruma job pra mim. Eu cuido dos fantasmas, eu tô precisando. Me ajuda, entendeu? Ele é muito legal, ele é muito legal. E aí eles fazem amizade e começa assim, né? Enfrentando, aí começa até outros personagens. Porque ele não pode exorcizar, ele não tem poder de exorcizar fantasma. Eu não entendi muito bem também o que ele faz, então. Certo. Mas é uma outra coisa. É, não tem. Porque assim, tem uma coisa também. Esse anime, ele tem diálogos muito rápidos. Tá. E eu confesso que eu fui assistir, eu tava com a cabeça cansada. Não, e o que eu notei pela abertura, ele espera que você conheça um pouco de assuntos, pelas roupas dos personagens e tal, que você entenda que, ah, isso aqui é um monge, isso aqui é um... É um Omiyoji, isso aqui é um não sei o que e tal. Você parte de alguns lugares que o japonês entende. É, né? Muito aleatório. Você conhece o cara, cai um dicionário Kodiei na cabeça dele. Por quê? Eu achei que isso fosse um tema meio que... Ah, vai falar de letras, porque ele é um estudante de liberal arts, né? Eu acho, se não me engano, é traduz assim. É, isso é universitário. Essa menina, apesar de parecer ter 5 anos, ela é universitária. Ela é universitária. É engraçado que no trabalho ela trabalha num café, né? Uhum. Os dois têm baitozinhos, né? Ela trabalha num café. E aí entra num outro episódio... A menina pra trabalhar lá, que tem 15 anos. Só que a menina tem 15 anos, tem 2 metros de altura, peitão. Perto dessa, que é desse jeito. Né? Ok. Ele tem olhos lindos, né? Tem esses olhos azuis profundos, que eu adoro. Adoro o design de todos eles. Acho muito estiloso. Gosto da animação. É, tô muito intrigado com a história. Eu não posso dizer que eu entendi tudo, entendeu? É, mas pode ser mais culpa minha mesmo, da minha falta de foco. Mas tô gostando muito, tô gostando de descobrir. Tô muito no início ainda, eu acho que eu só vi 3 episódios. Cheguei nem naquela marca de 4, que é o ideal, né? Sim, pra pegar. Mas já começou a entrar personagens novos, tem toda essa família de exorcistas, eles têm uns gatos, entendeu? Que eles usam pra pegar os fantasmas, enfim. Tá começando a ampliar, a desenvolver, eu acho. E sem contar que a gente não sabe ainda por que ele foi expulso do céu, né? Então, pode ser alguma coisa muito doida, não sabemos. Mas ele tem uma personalidade muito interessante. Acho que tá até além da minha cabeça. Você precisa assistir logo também, se você se interessou. Eu acho que você vai conseguir extrair, assim, comentários mais inspirados que os meus. Porque eu sinto que ele é mais complexo do que meu intelecto consegue alcançar. Tem um pouquinho isso. Mas ele é uma comédia, né? É uma comédia. Primeiramente, ele é uma comédia. Mas eu achei legal, me identifiquei com o personagem, sabe? Porque ele tá mostrando assim, porra, é muito difícil, tem que ficar usando esse fogo pra tudo. E aí eu nunca junto o suficiente, achei isso meio que genial. É muito interessante mesmo. Muito legal. E os outros dois são, eles também são meio fudidões, são, né, universitários, struggling. Então eu acho um time ali de funcionalzinho charmoso, assim. Um elenco. Muito carismático, ele é muito carismático, muita química. Eu acho o traço variado. Tipo, a impressão que dá que cada personagem é de um anime diferente. Mas funciona estranhamente, né, cara? Sim. E é legal que quando eles entram, esse cara mora numa espécie, assim, de uma vila, assim, só pra esses bichos deslocados, assim, né? E quando eles entram lá, o art style da cor muda. Fica mais pintura, assim, fica uma coisa meio neon, muito bonito, assim, né? E é legal, porque o que acontece? Quando eles entram em contato com esse cara, isso. Porque, assim, o ser humano normal, ele não vê uma coisa meio Stephen Moffat, entendeu? Porque quando a gente pergunta assim, essa rua tava aqui o tempo todo? Ele falou assim, vocês deixam de ver coisas o tempo todo, entendeu? Então é um filtro de percepção ali. Só que quando eles entram em contato, fazem amizade com ele, eles ganham a habilidade de começar a ver coisas sobrenaturais também, né? É por isso que eles se juntam. E consegue enxergar aí na casa dele, né? Eu acho um charme, eu acho ele lindo, é, né? Muito charmoso, os olhos dele maravilhosos. Eu acho ele estranhamente sexy. Não me pergunte, mas eu acho que eu fazia. É fofinho. Tô gostando muito, cara, desse anime. Vou assistir ele. Fiquei muito feliz que o anime que eu escolhi pra ser, tipo assim, a pérola que eu vou achar, foi mesmo uma pérola mesmo que eu achei. Entendeu? Você farejou alguma coisa ali. Teve um outro que eu não tive tanta sorte, né? Que depois eu vou falar, que é esse Clevates, que eu já não gostei tanto. É... Eu assisti, eu anotei aqui, eu não anotei aqui como que é do... Vou ficar devendo o estúdio desse aí, do... Como se chama? O Denkinomogura. Denkinomogura. É, bem, você quer falar do Clevates agora? Talvez, pra aproveitar, deixa, né? Só que aí tá, o Clevates, na verdade, ele é modinha sim, tá? Só que eu achava que não era. Mas ele é sim, na verdade, já tava hypadinho, trailer e tudo mais. É uma fantasia, tem um continente dividido em algumas nações diferentes. E ele tem fronteiras, inclusive eu fiquei chateado, já tive uma ideia muito parecida. Um continente que não sabia que tinha outras coisas além dali, né? Mas isso, na verdade, é bem genérico. Eu era novinho. Pra mim, na época, isso era genial. Mas como assim? Os continentes são separados e eles não conhecem É no, no meu, eles não tinham tecnologia pra viajar. Então, nesse caso, não. Eles, não. É um continente só em Clevates, né? As nações, elas convivem. São tipos diferentes, mas elas convivem bem. Só que, assim, ela tem fronteiras onde é tudo escurecido, assim, sombrio. Nunca ninguém foi além dessas coisas. Eles não sabem se existe uma coisa além. E eles não conseguem avançar porque cada uma dessas fronteiras é guardada por uma besta celestial magnífica, entendeu? Que não deixa eles passarem. E aí quando o anime começa... E aí, assim, na verdade, a protagonista é uma dessas bestas que ela trucida um exército que vai tentar matar ela, né? Muito overpower. Só que ela tá muito fascinada. Ela fala assim, por que que vocês querem tanto passar aqui? Eu tô matando vocês. E vocês continuam tentando. Isso, porque ela quer muito entender, né? Então ela vai se vingar da nação que mandou esse último ataque, né? Destrói tudo, mas sobra um bebê. Né? E eles têm uma orelhinha, eles são meio élficos, assim, né? Essa nação. Sobra esse bebê, e aí ela resolve, ela assume a forma humana da mãe desse bebê que morreu nos escombros, e resolve criar esse bebê, porque ela quer entender a humanidade, entendeu? E é um ponto de partida muito interessante, né? O primeiro episódio, ele é super sized, né? Ele tem 40 e poucos minutos, porque a primeira metade dele, da introdução, é bem mais dark, né? Inclusive, eu fui ler comentários depois, né? E realmente todo mundo percebeu que essa introdução do bicho e da premissa é muito legal, porque realmente parece uma coisa high fantasy, bem conceitual, né? Só que aí depois, quando ela vira humana e vai criar uma criança, aí já vira uma coisa um pouco mais tradicional, entendeu? Mas é meio isekai, tipo, a criança cresce, a criança aprende coisas. Não, até onde eu vi, não. Mas o ponto é, a gente primeiro, na verdade, conhece a protagonista mesmo, essa guerreira, que desde criança treinou, ela sempre sonhou em ser uma guerreira e tudo mais, e ela também é morta nesse ataque, né? E aí... Mas ela é a única que consegue ferir. Eu tô dando um resumo do primeiro episódio, infelizmente, mas é o plot. ela consegue fazer um arranhão no chifre dessa besta, entendeu? E aí, por ter impressionado dessa forma, né? E partindo do pressuposto equivocado de qualquer mulher conseguiria dar de mamar para aquela criança, basta ter seios, ela resolve ressuscitar, né? Ela imbui o corpo ali dela com a energia negativa lá. Não, não é negativa, na verdade, né? Ele é dark, mas na verdade ele é uma força da natureza. Então, imbui ela com a energia e ressuscita ela, entendeu? E ela volta toda fodida. Ela perdeu um olho, perdeu um pé, e eles mantêm ela assim, né? É o charme da personagem. Só que aí você fala assim, bom... É uma puta violência, né, que esse bicho tá fazendo. A moral, entendeu? É uma coisa que só japonês consegue fazer mesmo, né? Eles adoram esses personagens assim, que são só acima do bem e o mal, mas ao mesmo tempo continua sendo likeable, entendeu? Mas assim, é muita violência que essa personagem tá sofrendo, eu fico com medo que eles não abordem isso. Seria um desperdício, entendeu? Se eles deixassem só... Eu ficaria um pouco decepcionado se ficar só no superficial, né? Entendi. E isso é o que acontece. Por que eu não gostei tanto? O primeiro episódio é muito legal. É, isso que eu ia perguntar agora. O segundo episódio é a primeira nação, assim, que elas... Porque agora elas vão viajar. Só que elas são logo capturadas pela nação, que são bárbaros. E aí é muita violência contra a mulher o episódio inteiro. Porque são bárbaros. O que bárbaros fazem, né? Violentam mulheres, né? Então tem uma personagem que aparece... Que eu não sei, cara, pra quê, sabe? Ela é uma escrava lá, né? É prostituta. Ela demonstra ter algum tipo de condição mental, né? Algum problema cognitivo, alguma coisa. Eu não sei se ela é só muito inocente. Mas ela tem algum problema, né? E ela tem uma backstory muito trágica, né? Ela sofreu violência a vida inteira, os dentes dela são tudo quebrados. E assim, eu fico assim, pra quê? E a série quer que você tenha empatia por ela. E a série pune de forma, né? As personagens, elas têm momentos em que elas punem os algozes, entendeu? Não fica por isso mesmo. Mas assim, não precisava ter... Esse exagero todo. Feito isso, mostrado isso, entendeu? É bem gráfico. Eu falo assim, vai ser isso a série inteira? Aí eu vi que esse arquinho do... Porque eu só vi... Dois episódios ou três? Acho que cheguei a ver três. Então o arquinho que eu tô vendo, esse arquinho dos bárbaros, já vai terminar no próximo. Porque eu fui ler a sinopse dos episódios seguintes, e essa porra vai durar quanto tempo? Porque elas vão embora desse lugar. E aí eu já vi que... Então assim, eu acho que eu vou continuar dando uma chance até terminar essa parte. A série toma outros ares, entendeu? Se é uma coisa só desse arco, se... Porque assim, eu não achei a arte muito... com tanta personalidade como outras coisas que já tem essa temporada, entendeu? Então, assim, é um anime legal? É, tem muita coisa boa. E eu acho que tem muito potencial também, é muito intrigante o plot. Só que eu acho que já tem tanta coisa pra ver, tão superior, uhum. que aí nesse contexto eu não sei se é uma prioridade, entendeu? Uhum, uhum. Então, assim, dos que eu comecei a ver, esse talvez é o único que eu não sei se eu vou continuar. Entendi. Talvez no máximo dá uma chance. Você sabe o que é o original? É um mangá? É um eu novel. Acho que é uma novel. Tem cara de novel, tem né? Tem uma cara de tem novel. Cara de né? novel. Eu posso descobrir rapidamente. É, eu vou comentar de um meu, que é fantasia também. Ó, oh, tá aqui série de mangá. Mangá? É mangá mesmo. É mangá. E é uma coisa louca, né? O serviço Line Manga, da Line Digital Frontier. A Line é o que é WhatsApp que eles usam. É o WhatsApp dos japoneses. Nossa, é um mangá do serviço... De... Olha, porque a Line ela é enorme, né? Então ela vai virando... como é que chama o nome? Mas quando é o aplicativo que vai virando vários uhum. aplicativos, né? Uhum. Então, tipo, é Uber, que é comida, é ah, carro, uhum. é pagar coisa. Vai o Line lá, ele é tipo assim, lá, então eles usam pra pagar coisa pelo Line, eles usam pra tudo. Eu acho legal, né? Como eles... Poxa, lá eles dão mangá pra você. Em todos os serviços, tudo tem um mangá. Sim. Que bom, né? Que cultura maravilhosa. Apesar dos seus defeitos e sim, seu passado fascista. O Ocidente é serviço de streaming, né? Que, sei lá, até o Mercado Livre tem um serviço de streaming. É, que é bonzinho, por sinal, viu? Tem bastante coisa. Eu sei, a gente tava olhando. Achei interessante. É o catálogo massa. Mas bem. O que eu ia comentar, fazendo uma ponte com isso daí, é o... Como é que é o inglês? É o Water Magician... Não sei o quê. Você viu esse? Não vi, não. É Mizu Zokusei no Mahotsukai. É um isekai. E eu nem tô querendo aqui. Nem tô... Ah, não, tá aqui, sim. É um isekai. Por que você faz isso com você mesmo? Ah, eu não sei. Eu tenho... Você se odeia? Tô brincando. Alguns são bons, né? Eu imagino. Então, Tânia, né, da saga Tânia de Ivo é ótimo. Foi o único que eu assisti inteiro. É, foi que eu Tânia. Gostei, até é. Hoje. Eu nunca assisti o Isekai inteiro até hoje. É. Mas eu jogo RPG, eu gosto de fantasia. Sim. Então, essa é a fantasia que os japoneses mais estão produzindo hoje em dia. Eu sempre vou lá ver. Uhum. Mas me cansa um pouco o quão... É formulaico, né? É formulaico, é um gênero muito pouco flexível. É. Tem que acontecer as mesmas coisas sempre, em todas as séries. Esse protagonista, desculpa, olha isso. Pode ser qualquer um. Ele vai ganhar uma roupinha bem mais interessante. Tá bom. Avançando, ganhando de nível. Aí ele acabou de reencarnar. O que aconteceu com ele? Ele morreu? Ele morreu, né? Como de costume. Assim. Ele queria a vida... Ele morreu, ele queria... O negócio dele é que ele queria a vida leve. Ele queria viver a vida tranquila, slow life, que ele fala, né, na legenda. Ele morreu como? Eu não lembro se foi o Trexan, né, como de costume, ou se foi outra morte. Esse tipo de background, ele é tão contado rapidão no primeiro episódio, nem que a gente esquece. Mais, né? Mas a característica que ele mais mostra, né, a característica que faz com que ele seja... overpower e entenda mais desse mundo, né? Que é muito comum, né? Ah, ele era um físico a vida, sim. Então por causa disso ele vem pra cá, mas aí ele é vai muito ter um física. Dom que ali vai ser muito valioso. O dele é conhecer muito de Isekai. Ah, bom. Sim, então é muito comum ele falar, nas histórias normalmente tem esse trope, então acaba sendo até um pouco didático, te ensina um pouco sobre os tropes do Isekai. Quer dizer, o Isekai tá tão grande já há tanto tempo que já tá ficando autorreferencial. Sim. Então tem muita coisa, muito mistério, muita trama, muito papel de personagem e tal, que ele saca por ser um leitor de Isekai e por causa disso ele vai se dando bem, né? Ele treina e tal. Porque ele queria slow life, mas ele descobre que nesse mundo tem magia e ele se dedica à magia do elemento água, né? A abertura é bem legal. Água e gelo. Sim, é bem interessante, né? Ele é um anime bonito e feio ao mesmo tempo. Eu só achei um traço um pouco genérico. Isso, ele tem um tracinho genérico, mas a primeira coisa que eu acho interessante nele é que o elenco não é um harém. Não é esse menino e um harém de meninas. Na verdade, tá se revelando o contrário. É esse menino e um harém de meninos. Ah. E tem essa menina, essa elfinha aí, que pelo menos nos quatro primeiros episódios ela tem uma única cena. Uhum. Ela não sei ainda qual é a dela. O principal parceiro dele aparece já no segundo episódio, né? Ele é um mago e ele faz amizade com um guerreiro de cabelo vermelho. É, e eles parecem ser o chip principal do anime, assim. Uhum. O anime shippa bastante os dois. Eles têm essa... Eles são coded, que nem os personagens de Vanguard. É o menino grandão ruivo e o menino pequenininho de cabelo azul, sabe? Uhum. É o... Então eles passam essa vibe de casal que... Ah, ele morreu, né? Foi um caminhão mesmo, pelo visto, na estrada. Você viu? Uma cena de um segundo. Não vi, nem... literalmente pisquei e perdi. É, ele numa estrada escura, uma luz vindo na direção dele, acabou, morreu. Acabou, morreu. É... Aí ele vai meio que pretir pra esse céu aí. Tão jovem. E ele vai parar nesse mundo, né? É, e aí como ele descobre que tem magia, ele vai praticando, vai treinando, uhum. E ele começa a se meter na floresta, pá, e ele faz amizade com um espírito sem cabeça, uhum. Que ensina pra ele a lutar com espada, até que ele encontra esse amigo guerreiro e ele sai da montanha onde ele vivia, né? E aí ele descobre que ele vivia num lugar extremamente perigoso, então ele é super overpowered, super bem uhum. treinado e tal, não sei o quê, porque só pra viver no lugar que ele tava morando, ele já precisa fazer muita coisa, né? Só que ele usa a magia de um jeito overpower também. O uso da magia dele quebra as regras da magia. Uhum. E é um negócio, essa é outra coisa eu acho que me incomoda horrores, horrores, horrores nesse Isekai. É por que o protagonista precisa ser overpower? Uhum. Por que ele não pode... Por que o que ele faz não pode ser algo alcançável pelas uhum. pessoas desse mundo? É, ele é precisa quebrar as regras de um jeito que ninguém mais vai conseguir, só ele. Será que tem algum que não é assim? De repente tem. Eu fiz uma pesquisa de com personagens pouco overpower. É, o Mushoku Tensei, que eu comecei a assistir, e que a gente descobriu que o Luan também gosta muito. O personagem não é tão overpower. Nossa, o Luan é muito fã de Mushoku, começou a recomendar muito. E é um anime que eu já tinha tentado ver e não tinha gostado tanto. Eu vi a primeira parte da primeira temporada. Eu acho que agora já foram duas temporadas. Sei lá, mas eu achava que era muito bonito, né, visualmente. É bem bonito, né? É, ele tem essa coisa que dá uma aliviada nele, que é o fato dele ser uma obra antiga. Ele é uma adaptação muito fiel de umas novelas antigas, de né? De uma história que não estava tão viciada assim, talvez. É, sim, sim. Ele tá, de certa maneira, inventando o gênero. Uhum. Então, enquanto ele está inventando o gênero, você vai ver que alguns tropos consagrados estão lá, outros não foram inventados ainda. Eu lembrei, né? Que tinha essa pegada de ser, isso aqui é o clássico. Isso, original. Exato. É, e nele o personagem principal ele não é tão overpower. Outros personagens alcançam um poder maior que ele e tal. O negócio dele é que é muito esperto, mas ele tem uma certa esperteza social, né? Então ele sabe se aliar às pessoas certas e se unir às pessoas certas pra avançar adiante. Porque todos eles precisam ter um poderzinho, né? E normalmente esse poderzinho tá ligado ao que eles eram em vida. Mas isso parece que vai perdendo cada vez menos mais a importância. Quanto mais recente vai sendo Isekai, mais a vida passada e o que exatamente a especialização do personagem vai virando menos um assunto. Uhum. É, o que vai faz perguntar por que então é um Isekai? Pois é. Por que esse menino só não é nesse mundo mesmo e é uma história de fantasia? Que agora já tem um público, sabe, um fã específico disso. E eu entendo um pouco, eu acho que Tokusatsu talvez seja o lugar que eu mais exploro isso, né? Mas eu entendo um pouco o gosto, a paixão por esses gêneros extremamente formulaicos. Uhum. Onde tem uma certa segurança do que você vai ver, sabe? Uhum. Tem um certo estofo de que você não vai ser muito surpreendido. Você sabe que isso vai acontecer. Que total seu valor. E a graça é ver qual que é o twist, como é que é o jeitinho dessa série de fazer esse tropo clássico, né? Mas enfim. Se você contar que o Isekai tem esse apelo universal, que é essa vontade que tem de escapar, né? Uhum. A vida tá uma merda. Então essa coisa do RPG, né? Só que é necessário. Assim, se imaginar a pele desse cara que escapou desse mundo merda e agora todo mundo, que é muito mais legal. Ele é o fodão de outro mundo, isso. É, entendeu? Porque ele precisa ser um fodão. Porque eu sou um fracassado na vida. A vida é uma merda. A vida é uma merda, gente. Uhum. A vida é uma bosta. Então, assim, você sonhar que você vai agora aparecer e eu sou esse rei desse outro lugar, né? Sim. Uma outra coisa que me fez olhar o Isekai com muito mais interesse, paciência. Foi descobrir, lendo mais, né, fantasia clássica ocidental, tipo Os livros que... Clássica, parece que eu tô falando de uma coisa muito antiga, né? Eu tô falando dos livros ali dos anos 60, de fantasia, 60, 70, que foram muita inspiração pro D&D e acabaram se virando meio que a base dessa literatura fantástica. Porque teve Tolkien, teve todo esse pessoal, mas ainda não tinha virado uma indústria a ponto de você ter um monte de gente escrevendo e livros desse tipo saindo o tempo todo. É muito comum isso, cara. Muitos, né, várias dessas histórias eram muitas vezes normalmente um soldado que durante a Segunda Guerra Mundial ou algo assim, o avião entrou num portal e ele caiu no mundo de fantasia. Então isso faz com que o Isekai seja, na verdade, especialmente clássico na sua forma de ser fantasia, que é uma coisa... Porque, assim, a gente... É uma coisa recorrente na fantasia japonesa. Eles preservam coisas do D&D ou de livros de fantasia que no ocidente são antigos e que foram meio esquecidos, deixados de lado pelo material mais recente. Eles preservam ainda lá coisas muito antigas, muito clássicas. O que você ia falar? Desculpa. Foi lembrar. Esqueceu? Mas bem, e aí a questão do visual, né? Esse primeiro episódio é um pouquinho mais bonito, né? Em questão de animação e tudo mais. Ah, eu lembrei, desculpa, rapidinho. Falei. É que, tipo assim, histórias de personagens que vão parar em outro mundo sempre teve, desde sempre, em todos os lugares. Do dragão. Sim. Ah, mas assim... É o Hazard, tem Shemuyo, coisas que sim, muita gente não mas conhece. Mas é que também, esse eu não sei como é que é, tipo assim, ele vai fisicamente para esse lugar ou ele renasce? Porque tem muitos decais que... Tem essa coisa diferente, que é tipo assim... Esse cara vai. Ele aparece já na cidade aí. Que eu acho que mais do que você... Tem muito essa coisa também de você ter uma segunda chance de você fazer de novo. É esse tipo de wish fulfillment. Tanto que a cena da morte dele aparece ele, né? Uhum. Enquanto em Isekais que normalmente você reencarna, não aparece pra era a eu acho, mas assim, eu acho que, o que reencarna ainda fala mais ainda desse sentimento, né? De você... Poder viver ter uma outra segunda vida, chance. Né? Inclusive, voltar no tempo e fazer diferente. É, né? Escapar de você mesmo, entendeu? Sim, sim. Tem muito essa característica mesmo. Esse é um desses animes que guarda a sua melhor animação pra cena de ação. Todo mundo tá tendo cena de ação, ele é bem, bem vizinho. Mas ele tem uma segunda coisa que chama bastante atenção. Ele gosta muito... Acho que foi o terceiro episódio... que não teve cena de ação. Ele foi só viagem, cidade, conhecendo um pouco do mundo nesse quesito. Então ele é bem desanimado, assim. Como que ele equilibra? Toda vez que eles estão chegando num lugar pela estrada, você tem essas pinturas aquareladas do cenário, da cidade vista ao longe, do cenário em volta e tal, que são muito bonitas. Então isso adiciona valor num negócio que tá bem, bem pobrinho. É isso que o anime faz de melhor, né? Quando eles têm uma limitação, eles conseguem fazer alguma coisa pra compensar. Sim, é um estilo aquarelado muito bonito, muito específico, que eles usam um pouco também na abertura e no encerramento. O estilinho meio lavado, cores pastéis, assim, meio borrado, né? Então, como é aquarelado, vai indo pra longe, vai ficando borrado, que simula a visão borrando mesmo com a distância, né? Fica bem legal. Aí ele, montou a primeira arma dele, usou uma magia pela primeira vez, está enfrentando a primeira criatura, fazendo todos os beatzinhos que precisa. Ok. No gênero. É isso, acho que deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada sobre esse. Eu gosto muito de magia de água. Eu tenho uma certa fascinação assim, por magia de água. Eu sempre tive. Meus personagens de brincadeira na rua, quando tinha um elemento, normalmente era água. Sim. E eu acho meio chato quando a água vira sua cura. Acho que a magia de água vira sua cura. Aí você cura as pessoas. Tipo, beleza, isso é uma das coisas que a água pode fazer. Mas a água pode fazer mais um montão de coisa. É super agressivo. Sim, exato. Então, usar água... esse anime mesmo faz um negócio que é usar mais gelo do que água pra sua ofensiva, né? Ele ainda não é tão criativo de usar água como a água pode ser usada. O melhor uso de água que eu já vi, um dos melhores, pelo menos, é o... A Lenda de Aang, Avatar. Uma coisa que Usuária Benders. Não vi até hoje. É preciso, viu? Também acho. É uma lacuna. Eu demorei muito também, né? Fui ver recentemente. Eu vi Avatar e eu tô na segunda temporada de A Lenda de Korra. E é incrível mesmo. O hype é real. Acredite no hype. É muito bem animado, não faz mais nos Estados Unidos um desenho assim, isso é muito triste, né? Os desenhos que estão saindo agora, ele tem tanta discussão com os conhecidos da internet, porque a galera gosta, se empolga com o desenho, aí você fala assim, pô, a animação dele é meio ruim, a galera fica com muita raiva, né? Pensa, nossa, você não sabe de nada, sabe? Ele tá ótimo, sim, assim, gente, você não tem olhos, não. Dá um play numa cena de Avatar que saiu, sei lá, em 2010, 2009, sei lá, e coloca, dá um play nisso agora, tá muito mais limitado hoje em dia, né? Sim. É, tanto é que vai ter agora novas animações de Avatar que vão sair. Uhum. Eu tô com medo de ser... Como vai ser, só uma bosta CG, entendeu? Uhum. Tô com medo, mas enfim. É, com razão. É, a última coisa que eu ia comentar, só que depois quando ele sai da floresta, né, e vai pra cidades, ele entra pra uma guilda. E a guilda, ela é toda organizada como se fosse um sindicato, assim. Uhum. Tipo, tem palestras regulares pra você aprender sobre workshop de dungeon. Aí você vai lá e aprende sobre dungeon pra você se formar. A carteirinha dele, toda digitalizada, toda meio... A magia, uhum, digitalizada, né? Meio pensado desse jeito. É... Mas bem... Mas você pretende continuar? Você gostou o suficiente? Olha, eu vou te falar assim... Pretender, vontade de continuar vendo, eu até tenho. Agora, se eu vou mesmo, eu não sei te dizer. É bem levinha, bem bobinha assim, né? Uhum. Então pode ser uma coisa boa pra assistir fazendo outra coisa, lavar louça, essas coisas, né? White noise. Mas é bem capaz que eu continue vendo, porque a opção não é o mangá, né? A opção é a novel. E eu não tenho muita paciência pro White Novel, não. Já tentei muitas vezes ler e é bem difícil pra mim. Não consigo acompanhar. Eu li de Haruhi. Eu perco o interesse. Back in the day. De Haruhi eu li algumas, mas mesmo Haruhi que eu gosto muito e deveria ter lido todas, sabe? Eu li algumas. Eu também. Consegui ler algumas. Essa criatura aí que ensina espada pra ele. É uma armadura sem cabeça. Tem um ou outro design de criatura inspirado nesse anime. Bem, ele é da Typhoon Graphics, que é aquele que eu tinha comentado que é de Ace ICs. Ah, eu descobri que a ICs não existe mais. É por isso, e aí algumas das pessoas que eram de lá, né, foram para esse Typhoon Graphics. Pois é. baseado em light novels. Bem, tá chegando na tua hora, né? Você quer... O que que falta? Deixa eu ver o que falta. Dá pra falar mais um pouquinho mais. Mais um pouquinho? Nós dois vimos, tem Gachacuta. E do meu lado tem City Animation. E você tem também Ilha Takopi. Uhum. Então tem um que nós dois vimos, tem um que eu vi e tem um que você viu. Não sei se eu falo do Takopi ou se eu espero você ver. Vamos fazer um bloco desse Takopi, eu vou assistir ele. Melhor. E a gente grava. Melhor. Fica aí o spoiler pra vocês, que a gente pretende gravar um bloco de Takopi. Então vamos falar de Gachacuta. Você queria comentar? O Gachacuta é um que me dá a sensação que eu tenho sentido... Eu gosto muito da coisa do objeto, né? Uhum. Da premissa de cada um ter um objetinho e esse, uhum, objeto virar uma arma mágica, né? Uhum. Mas ele é um dos que me passou essa sensação de que a maioria dos animes de shonen de hoje em dia precisa ser darks. Tipo, as coisas não são mais ultra coloridas como foram ali no momento, ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Tudo tem que ser... bege, branco, cinza, preto. Uhum. Óbvio que sempre casando tematicamente com o que eles estão falando, né? A Gachacuta tá falando de lixo, né? O principal assunto é lixo. Um assunto que é muito político, né? Uhum. E que, pelo menos pelo que eu entendi... Você lê Shogun no mangá? Não, mas eu tava querendo, tinha que baixar. Esse é um que talvez eu esteja mais inclinado a continuar no mangá. Uhum. A não ser que o mangá tenha algum defeito que eu prefiro continuar pelo anime. Mas ele tem essas três camadas sociais, né? Então o protagonista, ele vive nesse lugar que é uma redoma protegida e que todo o lixo dessa redoma é jogado para um lugar externo que é tomado por lixo, um lixão gigantesco, enorme. Mas mesmo ele é de uma classe social baixa de dentro dessa esfera. Né? Só que aí quando ele vai, ele é punido e jogado no lixão. E no lixão ele descobre, ele é tratado como se fosse um boy. Uhum. Ele é tratado como se fosse como eles veem todo mundo lá na esfera, né? Uhum. E de fato a vida lá ainda vai pra ele, né? E ele tinha essa fascinação por lixo. Eu achei interessante o protagonista ter essa fascinação por lixo. Porque é o que está acontecendo com o autor do mangá, se você parar para pensar. Se ele tá montando um mangá que é sobre lixão, e ele tá montando um mangá que é sobre protagonistas que usam objetos, lixo, coisas randômicas, para virar armas, virarem poderes, ele tá tendo que olhar para uma quantidade de lixo, para uma quantidade de objetos enorme para bolar esses personagens, né? Então ele, de certa maneira, é um reflexo do autor ali, porque ele cata coisas, né? Ele leva e utiliza para fazer coisas, não é isso que ele faz? Ele logo no primeiro episódio tem isso. Ele tem uma relação diferente ali com o lixo. Ele conserta coisas. Ele conserta coisas, isso. Ele acha coisa meio mais ou menos no lixo, ele conserta e tal. Essa coisa da reciclagem, né? Uhum. Ele é perseguido pela caixa superior porque ele fica forçando no lixo, não pode. Isso. Né? Isso. E ele é de um pessoal que chamava tipo de Tribes Folk, né? Eles têm esse nome, né? Não sei, assim, visualmente é como se fosse uma comunidade mesmo, uma favela, do lado de uma. Tem tipo Las Vegas, sei lá, entendeu? Uma coisa. Dubai, de um lado, um muro, uma favela do outro, né? Uma situação bem precária que eles vivem. Sim, todo mundo veste branco nesse lugar, em ambos os lados, né? Só que aí, pra simbolizar o pessoal, eles é mais surrada, menos impecável. Essa distopia é bizarra. E aí, nesse lugar que pra eles é só um abismo, pra onde os bandidos e o lixo vai, na verdade tem toda uma sociedade também. E é lá mesmo, como você falou, né? Que ele acaba sendo visto lá embaixo, eles acham lá de cima, chamam de celestiais, né? Uhum. E pra eles são, tipo assim, nunca viram de perto... Ele ficou muito curioso com ele e agressivos também, né? Porque... Inclusive, a roupa dele, mesmo sendo toda surrada e tal, em comparação com os ricos, foi vendida. É valiosa e lá. E banca um monte de coisa. O tratamento dele, banca um montão de coisa. A principal coisa que me chamou a atenção quando eu bati o olho no trailer, assim, eu cheguei a ver um trailer disso, aí vendo o trailer que eu fui descobrir que isso era uma marca já conhecida, um mangá famosinho e tudo mais. E aí eu acho o traço muito bonito, aqueles olhos. É interessante, né, o design, sim. São olhos imensos e muito expressivos, sim. E muito lindos. Eu fico assim. Aí por isso que eu. É mais um desses casos, assim, igual o Ricardo, que eu também pensei igual, que é. Se é bonito desse jeito, que o mangá deve ser lindão também, né? Uhum. Eu tenho vontade de ler também. O Mas eu acho a animação muito boa. O protagonista, ele é extremamente irritado, né? Uhum. Então ela tá sempre. Falei, não sei se é autor ou autora, mas tá sempre trabalhando a expressão facial dele, né? Uhum. É, tanto que tem um episódio que ele tenta sorrir e ele faz uma cara macabra. Uhum. Ele tenta de duas formas diferentes. E uma mais esquisita que a outra. Então ela uma amplitude e um detalhamento tão grande de expressão que isso é usado até pra comédia, em diversas facetas diferentes, né? Todos os anos agora que a gente tá conhecendo os outros zeladores lá, né? Exilador, né? Que é a tradução? Do que eles de são? Que? Como é que é em inglês? Você lembra? Também não. Ele entra lá nesse grupinho que porque sim. O lixo faz criaturas e tudo mais. Eles são givers, né? Uhum. Um giver é essa pessoa que consegue usar a energia desse objeto, né? Que como é que é o conceito? Que se você tem um objeto por tempo suficiente, aquele objeto ele ganha uma alma. Sim. Né? Ele tem energia. Uhum. Então o Giver consegue acessar a energia daquele objeto, né? E aí o objeto vira uma arma legalzona. É. E aí eles usam pra enfrentar esses monstros, esse lixo também concentra energia negativa e... E aí todos eles têm o seu objeto de escolha com que eles conseguiram criar esse bonde. Mas o protagonista justamente por já ter essa relação com o lixo, o diferencial dele é que ele consegue fazer isso com qualquer objeto a hora que ele quer. Então ele tá sempre improvisando. Eu não sei. Eu interpretei, assim, eu não sei se é isso. Talvez não seja. Isso que você falou faz mais sentido, inclusive. Mas é porque, assim, porque inicialmente a gente acha que o objeto dele são as luvas que ele usa, né? Tem as mãos machucadas e tal, usa umas luvas. Inclusive, vários personagens acreditam que vai ser as luvas dele. É, aí pensa, será que não tem a ver, de repente, que a luva dele realmente é isso e a habilidade da luva dele é que consegue estender para os objetos? Não sei, mas ninguém falou isso no anime. Pode ser porque a luva dele foi um presente dado pelo mestre dele, mas, né? Assim, no anime ninguém falou isso. No anime o povo só tá espantado mesmo que ele é, tipo, muito talentoso a ponto de conseguir... Usar qualquer um, e talvez seja só isso mesmo. Talvez, eu não sei. É. Mas eu acho interessante essa eu, de certa maneira, tipo... Eu andei meio... Eu tô acabando esse biscoito. Como não, fica à vontade, eu não precisa comer, não. Eu tenho ficado meio bodeado com a minha profissão, né? E aí, pra meio que fazer as pazes com o computador, eu meio que comecei a pensar o computador de outra maneira. Eu li um pouco de filosofia e tal... De um jeito que eu esqueci o nome do cara, mas que fala sobre a crise técnica. ele trata o objeto como uma criatura por si só. Uhum. E ficção científica de hoje em dia tem feito muito isso também. Uhum. Tipo, o objeto não é um ser vivo, mas o objeto, a partir do momento que ele cria ou estabelece uma relação com seres vivos, ele ganha um pouco da vida daquele ser. Uhum. Então, o martelo só é do jeito que é porque a gente tem prego. Então você começa a inferir algo sobre a vida e sobre... E porque a gente tem a mão do jeito que a gente tem e tal, né? Então você começa a inferir sobre as criaturas que criaram aquela martelo, aquele martelo, a sociedade que criou aquele martelo, uhum. a partir da ferramenta, porque a ferramenta carrega em si um pedacinho disso, uhum. né? É, acho que é o Simondon, lembrei o nome dele. Simondon. No final? Isso. É, e eu acho que esse anime parte de uma premissa muito parecida. Ele lida, ele pensa o objeto de uma forma muito, muito, uhum. muito. Tanto que os vilões, que aparentemente vão ser as pessoas dessa esfera, né? Os maiores uhum. vilões vão ser a galera dessa esfera, é, desprezam, né, o objeto, jogam fora o objeto o tempo todo, e criam muito lixo, criam tanto lixo a ponto de serem uma minoria da população e cobrirem o que parece ser o planeta inteiro em lixo, uhum. né? Sim. É isso. É, e assim... A gente não comentou que tem uns kaijus de lixo, né? É, você tá falando, né? Eles usam essas armas pra enfrentar esses monstros de lixo, são feitos a partir da energia que junta no lixo. E aí vira esses monstros, tem que enfrentar eles. Eles dão um nome, eu não lembro o nome, mas eles dão um nome pra esse evento que cria os monstros, que dá também o poder deles de Giver, e que eles dão a entender que tem outros efeitos também. Eu acho que o anime vai continuar explorando mais o que essa magia cria, né? É capaz de fazer. E é isso, tem um comentário político legal, é, o traço é lindo, a animação é ótima. É, arrasou. Mas eu vou continuar vendo, com certeza. Sim, eu acho que... Agora, assim, tá. Eu queria estar mais empolgado. Uhum. Eu não sei entender. Tipo assim, eu esperava que, pela premissa, pelo look, por tudo, eu esperava uma coisa que fosse um pouquinho mais rock and roll, assim. Uhum, entendeu? Sim. E eu tô achando que ele tá indo pra um caminho um pouco mais tradicional na narrativa, no plot, né? Parece ser o caso, sim. Mas porque um ele começa básico. Ele entra pra esse grupo, aí tá tendo um capítulo pra apresentar cada personagem. Aí quando começou os clichês, eu fiquei assim, ah, tá, não que seja ruim. Uhum. Não era bem isso que eu esperava, eu achava que era uma coisa um pouco mais punk rock. Talvez ainda vá ser, né? Uhum. Mas realmente ele entrou, ele é um começo lento. Sim, sim, é um começo bem lento. É um começo bem lento. Eu vi. Mas também é mais um anime, um mangá de 20. Tipo, de novo, talvez no mangá isso deu uma diluída. É. Porque no mangá você avança na história com mais velocidade. É, o seu ritmo. É, tal, né? todo um outro rolê, né? Então esse é um que potencialmente eu devo seguir no mangá. Porque, como você disse, o traço lá também é lindo. É. Deve ser até mais lindo. É um desses animes que o traço chama mais atenção do que necessariamente a animação. Não que a animação seja ruim. Sim, sim. Mas ela é competente só, é, né? Isso, é verdade. É... Só que realmente os designs são muito impressionantes, né? São muito interessantes, sim. Sim. E essa questão da expressividade facial é absurda, né? É muito grande mesmo. É, esse é do Bones, eu acho, isso. É do Bones, é um Bones. Nome conhecido, quem diria. É, que bom, que lindo. Eu tava nessa festa de gente estranha, e de repente a gente enxerga esse nosso amigo lá longe. E é o mangá da Shonen Magazine. Sei lá o que isso for. É uma das três grandes, né? Ah, é? É a Shonen Jump, a Shonen Magazine. Eu fui zombar, só demonstrei minha ignorância. São quatro, né? É a Shonen Jump, a Magazine, a Sunday. É, eu só lembro da Jump e da Sunday. A Champion. Ah, a Champion também. A Champion. Né? A Champion tem muito esporte, né? Muito boxe. É isso? Esse tipo de coisa. É, a Magazine, ela é a dos... Essa é a Magazine? Essa que eu acabei de ler? É a Magazine. A Magazine é a das crianças psicopatas. Ah, é Pedir Psycho, é da Magazine. Passam, saem umas coisas mais pesadas, uhum. E saem mais umas coisas meio antissociais, assim, sem necessariamente uma mensagem edificante, uhum. né, nada do tipo. É... Bem, falta só um. Então vamos encerrar com um meu, que é o City The Animation. City The Animation é o anime da temporada do Kyoto Animation. A Kyoto Animation tá conseguindo. Você vai deixar passar isso? Então, eu também tinha deixado passar. Aí eu entrei no Sakuga Blog pra ver, tipo, e que anime da temporada que eles estão fomentando? Não e é esse que eles estão comentando. Por enquanto só saiu o post desse pra essa temporada. E o negócio dele é que ele é do mesmo autor, o mangá original é do mesmo autor de Nichijou. Então já é um mangaká que tem uma relação estabelecida com o Kyoani, porque é a adaptação de Jinchijou é da Kyoani, né? E se eu não me engano, tem até uns nomes na equipe. É, se eu lembrar, eu vou botar no post, mas é só entrar no Sakuga Blog, um dos posts mais recentes deles, é, onde eles comentam até de uma certa rivalidade amistosa entre a equipe de produção do City da Animation e o mangaká. É, quase como se tipo, eles estivessem dialogando. É, eu já tinha visto essa crítica outras pessoas falando, que as adaptações de mangá hoje em dia às vezes são muito visualmente idênticas ao mangá. Uhum. É, os mesmos ângulos de câmera, as mesma forma de pensar, uhum. O que faz com que coisas que a animação consegue fazer e o mangá não consegue fazer não sejam exploradas. Ah, é verdade. Então, a análise deles de City Animation frisam muito como que coisas que são muito grandiosas no mangá são feitas de uma maneira que se fossem feitas idênticas não seriam tão grandiosas na animação, então eles são feitos de um jeito diferente. Uhum. É, logo no começo tem uma cena que no mangá é tipo um spread de duas páginas enorme, uhum. É, que mostra meio que a cidade inteira, um bloco inteiro, assim, uma quadra inteira da cidade. E aí você consegue ver meio que o elenco inteiro. Não tem um protagonista esse mangá. Ele é a cidade inteira de personagens. Ele tem um formato meio Yonkoma, né? São piadas rápidas que vão se conectando várias seguidas. Né? Não é um Yonkoma, eu acho que isso é um mangá original. Eu tenho quase certeza que não é. É só um mangá de humor. Mas ele... é de gag, né? E aí ele tem um elenco enorme de personagens. São dezenas de personagens. E você vai aos poucos conhecendo eles. É... e aí no mangá tem essas duas páginas que mostram todos eles vivendo seu cotidiano, que dá ali até informações sobre eles e tudo mais, que aqui é toda uma cena panorâmica que vai girando assim, descendo do céu, aí a chuva para, as gotas flutuando no ar e vai girando lá, mostrando a cidade inteira. Aí ó, essa cena aí, pra ter a mesma grandiosidade que o spread tem no mangá. E aí quando termina, ela abre exatamente no spread do mangá e dá esse zoom. Fofinho. É... não, super interessante. E ela tem várias dessas transições de câmera que andam pela cidade. Então, pra mostrar que, tipo, a cidade é o que importa, né? A primeira coisa é que o cenário é todo muito detalhado. E você vai reparar que os protagonistas têm um traço um pouquinho mais grosso ao redor deles. Uhum. Pra separar eles do cenário. Uhum. Mas que o cenário vai ter a mesma riqueza de detalhes que os personagens vão ter. Uhum. É, e aí é muito comum ter transições de câmera pra trocar de um elenco pro outro, que é a câmera saindo de um lugar da cidade, passeando e encontrando um outro grupo de pessoas e dali contando uma outra gag, uma outra história. É, e aí essas transições vão ficando cada vez mais criativas, né? Tem uma que passa tipo, por dentro da chave da fechadura de uma casa e tal. Legal. É lindo. É pra mim o anime mais bonito que eu assisti essa temporada. Nossa, não sei como que eu deixei isso passar, tô louco pra ver. E ele tem essa coisa do cotidiano com pitadas de humor absurdo, não sei se. Aqui ou ali. E tem essa coisa da cidade, então é muito comum você ver personagens que foram personagens de gags anteriores. Servindo de pano de fundo de gags atuais e tal. Tem a população da cidade que tá ali sempre presente, né? Sim, ou ganchos, né? Pequenos bits de história que vão ser um gancho da gag que vai estar posteriormente no episódio, sabe? É, meio que pra você já ir se acostumando e se preparando pros personagens. É... muito fofinho. É muito fofo. O traço é muito fofo. Pela câmera... ser muito, muito ousada, né? Você vê esses personagens, apesar do traço simples, você vê eles de diversos ângulos, né? Então você vê que eles são pensados para serem muito 3D. É uma movimentação, fluidazinha. Sim. É muito cuidadoso. Então essa mistura de tipo, é realmente simplificado, mas com charme e com versatilidade para eles conseguirem trabalhar expressão, todo tipo de coisa, movimento e tal. Uhum. É bonita, assim, só fica a gente ficar olhando, você não precisa nem ficar prestando atenção. Exato, eu tô curtindo a perna, eu tô olhando. Sim. A legenda tá sem áudio também, mas assim, eu tô só curtindo. É como se estivesse passando no meu Pinterest. Bem, Ah, isso aí saiu tipo de gag, né? Saiu no horóscopo porque o item do dia pra ele é uma saia. Ah, tem e aí isso, fica todo mundo desafiando ele a usar saia, que ele não quer usar saia. E aí o pai dele tá sempre falando que ele não foi corajoso o suficiente, porque ele usa saia, mas depois tira a saia pra trabalhar e começa a dar tudo errado no dia dele. Meu pai vem filho. É muito bom, muito bom. É essa questão de ângulos de câmera também, eles fazem muita questão de tudo ser muito analógico. Então tem alguns momentos que você repara que eles tentam simular uma mudança de foco de câmera, só que só com achuras assim, analógicas. Uhum. Eu não sei se me faço me explicar muito bem, mas quando você vê, você começa a entender o que está acontecendo. Uhum. Tem uma cena que é tipo o pai dele mesmo que tá cozinhando. E aí o foco tá na panela, aí sai na panela e vai pra ele, né? Então quando o foco tá na panela, ele tá tudo achurado, assim. Uhum. Aí depois quando vai pra ele, ele tá, tá realizado. Bem, é isso. Acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre. Se não mais nada, ele é muito bonito. Mas o character design desse autor, desse mangaka, é muito, muito interessante, né? Ele consegue fazer... Justamente por isso que ele faz um mangá que tem, sei lá, 30 protagonistas, né? Uhum. Ele consegue fazer personagens muito distintos, tanto visualmente quanto de personalidade, que você vai aos poucos conhecendo e entendendo. É isso, City the Animation. Eu vi só 2 episódios, por enquanto. E é da Kyoto Animation, baseado no mangá Seinen, do Keiichi Araui, é o nome desse mangaká. Por sorte eu salvei aqui um efeito, as achuras, pra mostrar o fora de foco como é. Ah, legal. Então, em fora da. Ah, tá aqui um rosto de alguém, né, e uma mão bem perto da câmera. Uhum. Pra mostrar que a mão perto da câmera tá fora de foco, tem achuras tremidas em torno da mão inteirinha. Um rabiscadinho em volta. E eles usam essa técnica em vários momentos. Enfim, é um anime que tá inovando muito, assim, me parece, sabe? Ele tá experimentando muito sobre a animação. E fazendo um negócio realmente muito, muito único, muito bonito, com uma qualidade que só é possível com a forma como o Kyoto Animation consegue se preservar, né? Ele se protege, é um estúdio que se protege da indústria de uma maneira que outros estúdios não conseguem, né? Uhum. Então, só mesmo com essas condições para você conseguir fazer um trabalho dessa qualidade. Ainda sem um overwork, a galera é demais, com boas condições de trabalho, todo mundo bem pago... Sem layoff, né? Enfim, uma série de coisas que permitem um trabalho tão profundamente artístico e tão experimental. É isso. Cerramos. Cerramos. Esses foram os animes da temporada. Assim, né? Tem mais esse extra, que é o Takopi no Genzai, que é o Takopi's Original Sin, que eu recomendei pro Darko, porque eu comecei a ver como um dos animes que eu vi na temporada. Uhum. Pra comentar aqui. E aí já tinha saído 6 episódios dele. E eu tava curtindo, continuei vendo. De repente chegou no 6º episódio, era o último episódio. Esse é um anime da temporada que já acabou. Uhum. Então como ele já acabou, é uma história curta. E é uma das coisas mais, assim, interessantes, né, que eu vi nos últimos tempos. Eu incentivei o Darko assistir. Então ao invés de eu comentar aqui nesse preview, a gente vai fazer logo um bloco direto dele. Assim como provável que alguns desses animes que a gente comentou, a gente faça um bloco depois que eles acabarem. Se eu achar que tem alguma coisa legal pra falar sobre, se a gente acompanhar até o final e achar que tem mais coisa pra falar, sim. Pois é. É isso. Valeu, gente. Falou! ても才能変わらど真ん中積み上げてくトップトップ鬼とチャンバラードリリカのチェスまさか渡る大海原花を出せぎシャララ払いたいのならマスターまでのサスタバ誰が開いたかパンドラアートは誰がっても知らんがら何百年待ったか超久しぶりのシャバだガキや若葉まだこっち来んじゃねえよバカが今確かに目が合ったなこういうことかシャマラン入れた眠り飽きた先で君が待ってた盾と矛が肩を抱き合ったら怒りが消え去ったら